Vamos recordar, porque recordar é viver. Faz bem demais. Bom, na última sessão, sai daqui, Pri. Na última sessão, sessão 224, 3 do 2 de 2022. Ok. Vocês estavam no palácio de Kim, né? O que tinha acontecido antes? Vocês tinham ido pra Uerra, tudo. Eu não lembro o que tinha acontecido antes que vocês foram pro palácio de Kim. A Ah, gente sim, vocês estavam em enfrentou o Toril. Celestial Gigante lá, mano. É, em Toril, tinham enfrentado o Celestial Gigante, foram pro palácio de Kim. Né, entenderam toda sobre o Celestial Gigante, Lena, o que aconteceu com a Lena. A Toph apagou a mente dela para não lembrar o que tinha acontecido com a Lena, para não entregar o ouro pro vazio. Lembram disso aí? Sim. Tá. Bom, e aí o Kim, ele chamou a Lamasto, a líder, né, dos Tanaris, né, para treinar o Murrin para ele combater o Neron com mais eficácia. E fez um treinamento não só com o Neron, mas com todos vocês. Aí vocês ganharam aqueles talentos ou manobras à escolha de vocês, né? Depois disso, a Ciri pediu ajuda pro Elminster para fazer o ritual do nome verdadeiro. Vocês todos se juntaram para fazer o nome do ritual verdadeiro. Ficaram treinando, fazendo o ritual para descobrir seus próprios nomes. E aí a Ciri foi fazer o ritual para descobrir o nome do Ashtar Sheran. Descobriu, ameaçou ele, falou: ou você para de me perseguir, quebra qualquer pacto que você tenha feito com quem quer que seja em até 3 dias, ou eu vou até aí currar você. E aí fez ele ficar dançando, feito uma marionete, para demonstrar, ostentar o poder dela. O Ashtar Sheran ficou putinho e ele está reunindo reforços para bater na Ciri. Mas isso vocês não sabem. Bom, depois disso, né? Terminou o treinamento. O Kim desejou boa sorte pro Murrin. O Arsenal deu o conselho dele, né? Encontre uma forma de derrote seu inimigo. Se não souber como, encontre uma forma. Se não tiver uma forma, crie uma, né? Deu o conselho máximo de mestre Arsenal pro Murrin. E aí vocês foram teletransportados pro buraco, né? A entrada do abismo que fica no reino de Kim. E aí, né? Antes disso, vocês foram abençoados pelos deuses. E aí, tibuf, mergulharam o abismo abaixo. Saíram no céu da primeira camada do abismo, né? Enquanto vocês caíam e rumavam para o palácio para a cidade, né, de Mortalha Vermelha, a passagem interrompida. Discutiram como é que ia ser a batalha do Murrin contra o Neron. E ficou combinado que vocês não iriam interferir, que iam apenas cuidar dos filhos do Murrin para ele. E que o Murrin ele ia se virar mesmo que ele morresse, mesmo que ele fosse violentado pelo Neron. Não era para vocês interferirem. É isso, né? Sim. Na cidade de Mortalha Vermelha, né? Primeiro a Ciri tentou enganar ela de não deixar o veneno, tudo. Não, vocês estavam perguntando se iam enganar, o que iam fazer, se ele tinha sugerido de enganar. Quando vocês chegaram, foram direto conversar com ela: ó, tá aqui, vamos lá, né? O grupo invadiu por cima, a Toph foi pela frente, tentaram levar a Toph para as masmorras, né? Foi uma confusão. A Mortalha Vermelha levou vocês para o laboratório dela. Ficou enrolando vocês. E aí falou a palavra mágica, né? Como é que era o nome da coisa? Gregory, o Gregory, jantar o está jantar está servido. E aí a sala começou a atacar vocês. A sala era viva, era uma criatura. O laboratório começou a atacar vocês. A Ciri fez o tempo voltar para todo mundo, menos para ela. E aí a Mortalha Vermelha fez tudo de novo, saiu, foi sair da sala. Ciri: não, não, você tá com arte, né? Não, não tô não, sou mocréia. Ficaram se estapeando as duas. Mortalha Vermelha empurrou a Ciri para fora, chamou o Gregory e o grupo começou a ser atacado e repetiu tudo de novo. A Ciri voltou o tempo outra vez, dessa vez tirando vocês do a memória de vocês do recuo temporal. Isso foi muito engraçado. E aí o Celerim explicou pro Celerin tudo. Aliás, o Celerin já tinha de memória, né? E aí o Celerin teletransportou todo mundo pra fora da sala, simulou a voz da Mortalha Vermelha e acionou a sala pra devorar a Mortalha Vermelha. Ela saiu puta da vida de lá com o olho roxo. E aí, sob ameaças, tudo, ela concordou em fazer o antídoto sem gracinhas pra vocês. Ela fez o antídoto, potencializou o veneno da Lof, como a Ciri tinha pedido. A Ciri parou o tempo, estourou o veneno da Mortalha Vermelha, usando a runa de ar, protegeu ela. E aí falou, ó, salvei sua vida, o frasco estourou, era muito frágil, salvei sua vida, que era uma recompensa. E aí a Mortalha Vermelha ficou implorando para ter o veneno de volta. A Ciri falou, não. A Mortalha Vermelha falou, não, pega meu tesouro. A Ciri foi lá, catou um livro e falou, isso aqui não é para você ganhar mais veneno, isso aqui é pagamento por eu ter salvo sua vida, beijo, tchau. E aí vocês saíram da cidadela da Mortalha Vermelha, de passagem interrompida, e rumaram até o ponto indicado no mapa, que vocês têm assinalado as entradas para os locais que vocês precisam, e aí vocês chegaram até o fosso, que segundo o mapa, segundo Mortalha Vermelha, dá acesso à 125ª camada, onde vive Neron. E é aqui que nós estamos. Bem, primeira camada. Diante de vocês, um buraco enorme, um fosso gigantesco, que de acordo com as informações de Mortalha Vermelha, dá acesso à camada de Neron. O que foi? Ah, é comércio de fundo, disfarça. Foi mal, galera. Eu achei que alguém tava falando alguma coisa. Bem, eu vou decidir então. Porque eles têm coisas mais importantes. Diante desse buraco, então, as duas elfas, né, as duas Eiradãs, a Yudar, a Ayla e o Kaldani, os três Eiradãs, né, eles viram para vocês e dizem, né, a Yudar é quem fala para vocês, bem, agradecemos muito por vocês terem nos resgatado. Sem a intervenção de vocês, nós teríamos tido um destino pior do que a morte. Agradecemos mesmo. Em retribuição, gostaríamos muito de ir com vocês. Mas vocês próprios nos passaram uma missão muito mais importante do que ficar escoltando pessoas de tamanho poder como o de vocês. Se vocês nos permitirem, nós iremos nos despedir agora e continuar com a nossa missão. Ainda há muitas pedras rúnicas para serem encontradas. Claro, foi um prazer conhecer vocês. E a gente entende que realmente vocês têm uma missão a cumprir. Foi muito bom conhecer vocês. E não faço mais pactos com diabos, nem demônios. É, na verdade não foi um pacto, foi tudo obra do acaso, acidentes, e a gente acabou sendo forçado a fazer as coisas que fizemos. Seremos mais cuidadosos. Foi uma honra conhecê-los e ajudá-los também. E vai ser um alívio finalmente sair do abismo. Imagina. A gente tem um tempo aqui ainda. É. Bem. Eu ia dizer que... desejar que os deuses abençoem vocês, mas... eu já os vi fazendo isso lá atrás, então... Só o que eu posso desejar é... tenha uma boa sorte. Tenha um sucesso. Antes de vocês irem, vocês poderiam dizer alguma coisa sobre as camadas que a gente tá para ir? Qualquer informação nova seria bem útil. Claro, para quais camadas vocês vão mesmo? Aí uma das elfas bate no peito dela e fala, eles vão para a 125ª camada. E depois para a 6ª. E depois para... bom, serinha, se eles sabem melhor do que eu. Tá, deixa eu ver quem que fala aqui. Ups. Corta. Bom. Aquela elfa que é a líder deles, aquela que tem o cabelo raspado assim, Yudar é o nome dela, né? Ela se senta, né? O local onde vocês estão é poeira pura. Ela se senta e aí ela começa a falar: bom, por qual camada vocês querem que eu comece? A de Neron? Pra centésima, vigésima, quinta. Centésima, vigésima, quinta camada. O conhecimento que nós temos desse local é pequeno. Não é muito melhor do que o que vocês têm. Nós sabemos que Neron é o Lorde Abissal que comanda esta camada. Essa camada era uma camada abandonada. Não havia Lorde, não havia vida lá. O que nós sabemos é que Neron conquistou essa camada e a moldou conforme a sua vontade. Que poder ele empregou para isso, não sei dizer. Mas eu sei que era um local estéril. Na verdade, isso era os resquícios, os escombros de uma batalha titânica entre diabos e demônios ocorrida muitas eras atrás. Isso é o que nós sabemos. Então não será incomum se vocês encontrarem algum corpo gigantesco de algum demônio, de algum diabo perdido por lá. E não sei como Neron foi chegar até lá. Eu só sei que faz muitas eras que ele chegou ao local. E o que se conta nos planos de rumores é que Neron moldou a camada conforme a sua vontade. Empregou grande poder para isso, mas eu não sei que poder ele empregou. Então, já é evidente que ele é alguém de grande poder e com o qual vocês devem tomar o máximo de cuidado possível. Embora acho que vocês já saibam disso, não? Uma pergunta em off. O Murin falou pra gente que o Neron era uma outra pessoa e aí não se sabe por qual motivo ele virou o que ele é hoje? Ou só ele e o velho, sabe? Não sei, diz aí, Maureen. Não lembro. Também não lembro, Jeff, mas deve ter falado, eu falei sim. Foi como eu falei. Na verdade, foi o Elminster que falou, e isso aí ele revelou depois que o Maureen tentou fazer o ritual, que aí não deu certo. Que aí o Neron descobriu o nome dele. Aí que foi quando o Elminster contou, é verdade. Você então vocês sabem, sim. Pode complementar, o Champs, a informação e deixar o grupo inteiro a par. De que o Neron foi... Eu não lembro, porque assim, quando ele falou isso, eu acredito que eu estaria inconsciente por causa do... Não, foi uma conversa, ele falou que o Neron era um anjo, sei lá, que foi um ser humano, aí não sabe por que ele ficou desse jeito, foi se convivendo... Eu lembro que era celestial, não era. Foi antes. O Elminster, ele direcionou vocês para irem para alguns lugares, para... descansarem e treinarem, entre aspas, né? Então ele foi dando o... você não gostaria de conhecer os elfos pro Griel, né? Pra se ele... não gostaria de conhecer a maior cidade de Toril, né? Foi falando essas coisas pra vocês, né? E antes de partir, né, antes de despachar todo mundo, virou pro Muno e falou: e eu vou revelar pra você o ponto fraco de Neron. Aí foi onde ele contou, todo mundo aguardou a história ser contada e depois vocês se separaram. Então foi antes do Neron, do Muno fazer o ritual, né? Então todo mundo tá ciente, sim. Inclusive o Zeiradan. Ele era filho de Deus, então. Ele era filho de Deus. Ele era um celestial que caiu. Eu particularmente não sei tanta história quanto o Celerim, enfim, outras pessoas as poucas pessoas que eu conheci, mas para ele ter moldado esse local que hoje ele habita, será que tem alguma coisa a ver sobre o passado dele? Por ele ser descendente de alguém mais poderoso e aí ele conseguir fazer essa vontade dele, aquilo que o cerca? Será que tem alguma coisa a ver? Será que é um trunfo que a gente pode ter nas mangas em relação à história dele? E até que ponto isso pode nos ajudar? Acho que faz total sentido, sim, Toff. Mas a questão é como usar isso contra ele. Esse é o ponto principal que teremos que pensar até chegar lá. Pode continuar, moço. Desculpa, tinha que notar uma coisa aqui. Contato, a gente tem pouco contato com esses seres. Eu particularmente não me lembro de ter conhecido alguém dessa forma. Tão pouco alguém que tenha ido de um extremo ao outro e hoje comanda uma legião de demônios, diabos, sei lá, esse negócio profundo aí. As coisas que não é de Deus. A minha pergunta é o que que alguém, um celestial, tem que fazer pra virar um demônio? Ele é um demônio ou um diabo? Ele é demônio. Ele é demônio. Pra virar um demônio. Algo muito ruim ou algo muito idiota? Eu acho que isso a gente deveria ter perguntado pros deuses, né? É, faltou essa aí. Bom, eu acho que o Murin pode dizer melhor do que ninguém aqui. É? Estou certo, Murin? Todo mundo olhando pra cara do Murin assim, ó. Murin, qual que é a sua aparência neste instante? Minha aparência? É, você tá em que forma? Eu tô normal. Normal. Forma de meio orc. Murin. Oi. Poderia fazer aquela transformação? Qual das? A que pega fogo. Mas a de lobo? Não. Pega fogo. Depende de quem joga. Isso que eu falei, a de fogo, alada, Murin. A de tinhoso. Ah, tá. Eu me transformo então em meio demônio. Infernal. Como você conseguiu essa forma, Murin? Conte-nos. Acredito que os poderes foram desenvolvidos com o pacto que eu fiz e por eu ter como posso dizer, recebido um pouco do poder dele, eu consegui evoluir esse poder. Então foi algo que é mais ou menos isso. Então, você absorveu o poder dele? É como se você se corrompesse. De certa forma, sim. E sua aparência fosse se deformando e se tornando cada vez mais próxima da de um demônio. Dá pra se dizer isso, não? Sim. Mas a minha mente, eu consegui manter ela sã. Eu não perdi o controle. Ainda, né? É, por enquanto não. Mas mortalha vermelha... Ah, não, você... Mortalha vermelha tinha medo de você demais por algum motivo. Ah, não sei se foi por eu ter destruído o telhado dela. Após ter destruído o castelo inteiro, né? É, então. Um demônio com medo de um meio demônio. Alguém se tornando um demônio. Um poder latente dentro de mim que eu ainda não descobri como usar. Meu instinto superior. Mentira. Eu lembro também que a gente falou pra Mortalha Vermelha que esse poder do Murin, né, vinha pelo fato dele ser filho de Deus. Não, mas acho que ela sabe o negócio do Neron. Murin, filho não, de Deus? Lembra que você usou as pedras? E ela queria as pedras? Ela queria o poder das pedras? Aí eu falei pra ela, não dá pra gente passar, porque esse poder aqui é porque ele é filho de Deus. Ah, vocês enganaram o Mortalha Vermelha, então? É, basicamente. Muito astuto. Várias vezes. Muito astuto. É, posso fazer uma observação? Me corrija se eu estiver errada. É, o aspecto do Murin... Peraí, deixa eu tirar a bandana. Ah, tá, agora eu tô vendo. Esse aspecto do Murin aí é devido ao poder demoníaco que ele vem absorvendo ou alguma coisa do tipo, certo? É, absorvendo Neron, imagino. Certo. Então quer dizer que se Neron, há muito, era um tipo de celestial, ou sei lá o que que ele era, quer dizer que a aparência que a gente vê nele hoje foi se modificando com o tempo, porque ele fez pacto com alguém e foi absorvendo o poder desse outro ser, certo? Basicamente. Não necessariamente, Toph. Os demônios e os diabos, eles são a expressão manifestada da mais pura maldade. Eles são a maldade encarnada. Há uma teoria de que se uma pessoa se deixa corromper, se deixa dominar, se ela afunda em maldade, essa maldade vai corrompendo-a cada vez mais, distorcendo-a. E isso poderia, teoricamente, transformar alguém num demônio. Talvez o Neron ser um celestial, esse seja o fundo do poço para ele, com a corrupção que ele teve. Sim. É, mas e se o Neron for filho de um deus maligno? Também que poderia ser. Ele já tava, por que não, né? Ele já estava no caminho. Quer dizer, então, que celestial não é necessariamente algo bom, é isso? Não precisa associar necessariamente com algo benigno. Celestial pode ser não. Filho de demônio, deus, por exemplo. Não, o celestial é filho de um deus, independente de qual deus. Ah, aí o Dar vai até você, Toph. Você tá com uns 30 anos agora, né? 20, 25. De repente, caralho, 30. Caralho, eu sou o mais novo do grupo agora? Não quero esse fardo. Toph, volta a ser criança. Ela chega em você, Toph, ela põe a mão no seu ombro e ela fala: Toph, você se lembra de Lamashto? Lamashto? Sim, lembro, aquela de seis braços. Sim, aqui. Não lembra nada. A gente tava treinando agora há pouco. Sim, você viu que Kim tem uma certa intimidade com ela, não? Aham. Uhum. Os filhos que eles porventura vierem a gerar, por serem filhos de Kim, são, por assim dizer, considerados celestiais. Embora Kim seja o deus da guerra e ela seja um demônio. Então será que o Neron é filho de uma humana? Em essência. Em essência, quem nasce num reino divino é considerado um celestial. Nosso pai Gauron, nativo de Itália, ele pode ser considerado um celestial. Mesmo que não seja filho de um deus. Mesmo não sendo filho de um deus. E não tem nada a ver com a índole da pessoa. Quer dizer então que para todos os efeitos a Akemi é uma celestial? Ah, vocês não sabem quem que é a Akemi, né? Elas estavam juntas. Elas estavam, né? Então quer dizer que a Akemi é uma celestial. De um certo ponto de vista, para todos os efeitos, sim, Toph. Sua filha, assim, ela é um celestial. Lof, hein, ela é originária do reino de Lof. Caralho. Ou seja, se a gente matar ela, ela volta pro reino de Lof? Ou se alguém... E se alguém... Não, se... Desculpa, sim. Se alguém banir ela, ela volta pro plano de Lof? Sim. Então, Toph, você vai ter que criar muito bem essa criança. Senão ela parará. Fica tranquila. Se a gente conseguir obter êxito, ela nunca vai precisar ter que voltar pra lá. Se ela voltar, ela vai estar preparada. Ela não teria guardado esse segredo caso um dia se revele isso pra mim. Maureen, não entendi o que você falou. Repete aí. Não, falando futuramente pra ele guardar um segredo. Guardar segredo, né? Pra não revelar pra ninguém. Ah. Sim. Se alguém quiser usar isso contra ele, ela, na verdade, contra a Toph. É algo que eu não tinha parado pra pensar até o momento. Sua filha corre grande perigo, Toph. Se ela for vítima de banimento. Se ela for vítima de banimento. Ou se ela vier a morrer. Ela retornará para o reino onde ela nasceu. Caralho, que B.O. Caralho, velho. Eu e minha boca grande, né? Por que eu tenho que falar essas coisas? É a filha do Guerra, Nerd. Podia ter ficado quieto, ainda mais quem? O Jack gosta. Vou matar o bebezinho na encruzilhada. O bebezinho vai catar Covid e vai morrer. Tomar no meu cu. Mas relaxa, fica tranquila que isso nunca vai acontecer. E se acontecer, eu pessoalmente vou lá tirar ela daquele reino. Nesse momento, no plano de Griel, a Kemi engasga com o leitinho. Essa foi da hora. Bom, e aí, que mais? Agora a outra camada lá. Ah, Joyce, estão satisfeitos sobre essa camada? Não. Se ela tiver mais alguma coisa pra falar, ela pode acrescentar. É, sabe qual é a bela vontade do Neron? Porque ele é meio esquisito, então nunca se sabe, né? Certo, deixa eu ver o que mais eu tenho pra revelar sobre a centésima vigésima quinta. O que que habita, se tem maldição? Deixa eu perguntar uma coisa. Esse menino aí que tá com vocês, ele ficou quanto tempo com a Mortália? Ora, eu fiquei dias com ela. Dias? O pouco que a gente conversou com ela já deu pra saber que Neron, de alguma forma, havia comentado sobre a gente e em específico sobre o Murray, talvez. Porque, se me lembro bem, ela fez um comentário onde ela não poderia machucar ele de alguma forma, porque ele pertencia a Neron, não sei. Você chegou a ver se Neron apareceu por ali, ou se você chegou a ouvir ela conversar com Neron, ou coisa do tipo? Não vi Neron. Mas... Você ouviu alguma voz? Passagem interrompida é, vamos dizer, a porta de entrada para o abismo. Existem várias outras fortalezas, todas de ferro, geralmente, aqui na primeira camada. Mas passagem interrompida é como se fosse um grande centro comercial. Muitos portais levam até passagem interrompida. E Mortália Vermelha, ela fica numa condição muito vantajosa para ela, porque criaturas do multiverso inteiro passam por ali e vão até ela negociar seus conhecimentos, seus venenos, proteção, estadia. Então muitas criaturas passam por ali. Com certeza Neron deve ter sido um desses. Ela conhece muita gente. E como você mesmo está dizendo, ela já demonstrou conhecer Neron. Mas não apenas ele. Ela conhece, óbvio, outros demônios também. Mas vocês chegaram a ver algum campo de batalha aqui? Isso aqui é... Bom, eu particularmente não vi muita coisa não, né? Se é que você não entende. Mas... Ah, será tá. Vamos colocar um marcador no token da Toph aqui então. Pronto. Se ela é tão antiga quanto ela diz ser, ou dá a entender que ela seja, será que ela viu o Neron chegar até aqui? Será que ela presenciou a batalha que o tornou o que ele é hoje? O Lorde da camada Gal? Será que ela sabe mais coisas sobre o Neron? Ele olha para as outras duas, as duas chacoalham a cabeça e ele fala, não. Pelo que sabemos, Neron ele é bem mais antigo que Mortália Vermelha. Mas, como eu estava dizendo, se vocês passaram por algum campo de batalha, vocês devem ter visto uma guerra entre demônios e diabos. Sim, vemos de relance. Uhum. É uma rivalidade histórica entre eles. E a primeira camada é praticamente uma terra de ninguém, um campo de batalha devastado. Mas, apesar de serem inimigos, eu já vi Mortália Vermelha receber diabos, Batezus, em seu castelo. Até com eles ela negocia. Ué, pra mim não tá mostrando a página que vocês estão aqui do mapa, gente. Ué? Deixa eu ver se você tá perdido em alguma outra tela. Não. Players, todos os players, não tem Morin perdido em lugar nenhum. A página é uma página em branco, Lucas. Opa, não tem negócio do mapa aqui. Não, só tá a galera reunida aí. Se for pra acrescentar, faz um círculo grande aí em forma de redemoinho pra simbolizar o buraco diante do qual vocês estão. Pera aí que vou ter que... Isso é isso. Bem, eu não cheguei a ver Neron, mas eu vi várias outras criaturas, inclusive vi Bartezus lá. Diabos. Ela negocia com diabos. Ela tem o diabo numa mão e o demônio na outra. E sim, Neron, ele pode ter sido um celestial que se corrompeu e se deformou até se tornar aquilo que ele é hoje. Eu vi... Ah não, eu não vi nada. Eu não vi nada, eu estava preso. Mas as outras duas podem falar. As outras duas podem falar. Essa de cabelinho branco aí... E aí, cabelinho bom? Como diz o Bart Simpson. Essa do cabelo branco, a Ayla, ela fala... Eu vi vocês fazendo um ritual mágico. Vocês buscavam descobrir o nome ancestral das pessoas, né? Isso aí. Bem, da mesma forma que uma criatura possui um nome original, um nome verdadeiro, ela também possui uma aparência verdadeira. Essa aparência representa o conceito que a pessoa personifica, aquilo que o seu nome verdadeiro significa. Se Neron ele se corrompeu e se distorceu, na verdade ele assumiu a sua aparência verdadeira, conforme foi seguindo o caminho que o levou até onde ele está agora. Então qualquer fraqueza que ele tinha não existe mais. Bem, não exatamente. Não exatamente. Fraquezas físicas, como ele alterou a sua natureza, seu corpo, em todos os sentidos, espírito inclusive, ele não possui mais as fraquezas que ele tinha antes. Neron, por exemplo, no caso, se ele agora for morto ou banido, ele não retornaria mais para o seu plano de origem, mas sim para a 125ª camada. Mas existem outras coisas que podem trazer um ponto fraco de Neron. Memórias? O quê? Memórias. O psicológico dele. As memórias dele provavelmente não se alteraram. Talvez tenha esquecido uma outra coisa, mas... Memórias, elas podem ser trazidas de volta com magia e outros meios. Talvez alguma coisa no passado dele possa ser um trauma. Talvez a própria queda dele possa ser uma chave. Falando em memória, de onde que a gente conhece vocês, né? Tenho a impressão de que eu já vi vocês em algum lugar, mas não consigo me lembrar. Então quer dizer que talvez a alma dele não pode ter sido corrompida? Sim. A gente encontrou elas indo pegar a runa do magnetismo, Toff. Caramba, mas pode ficar tranquilo. A gente quase explodiu não, ela com a fricadinha. Pode ficar tranquila, Toff. Não foi nada, não. Caramba, é só os parceiros nossos. Aquela fortaleza que explodiu, onde tinha aquele bebê gigante. O quê? Bebê gigantesco. Eu sei que tinha um bebê, mas eu juro que eu não consigo lembrar daquele dia. Eu tenho que forçar a minha mente. Mas... Não, pera, eu vou fazer uma imagem mágica pra você ver. Eu vou bater. Não precisa, tem você se você não fizer. Não precisa. Ela já se lembrou. Ela já sabe. Ela já sabe. Então vamos seguir isso aí. Vamos seguir a vida. Passou. Passado é passado. Alguém aqui sabe fazer uma magia que dá pra saber o passado do Neron? gente que morre, sim, poderia fazer é tentar trazer assim, a verdade. Eu não lembro nem o que aconteceu comigo, vou fazer pra lembrar o discurso. Um Eradão olha pro outro e eles dizem que não. Você acha, Eradão, que rola? Ô, Celerinho? Sim, agora que eu sei que é uma pessoa importante. Vamos lá, amigão. A runa da alma também. Ah, Murray. Oi. Você foi sucessivo no seu ritual? Sim. Você sabe o nome do Nero? Sim. Acredito certo. Que todos sabemos. É, todo mundo sabe. Vocês estavam juntos? Então eu vou fazer Legends Lore. Filha da mãe! Do passado dele. Gosto assim. Só não matei ele porque ele ia matar meu filho. Eu vou gastar meu. Um smartzinho aqui, né? Do desejo, né? Porque eu não tenho essa magia. Eu não quero pagar o custo dela. É caro o custo? Eu não sei, eu lembro que tinha um custo. Custo, deixa eu ver, tô com ela aberta aqui. 450 GP de incenso. Não, incenso, 4 tiras de marfim, valendo no mínimo 450 peças de ouro, que a magia consome. Caralho, desejo é mais barato mesmo. Incenso no meio, 4 pilarzinhos de marfim pra fazer o templo do Mon-Ra. Eu pego só um incenso aqui, isso com certeza eu tenho. Acendo o incenso ali e vou tipo fazendo um círculo. Uhum. Um círculo. Falando o nome do Neron. Ok. Bem, Celerin, incenso aceso, vai fazendo círculo em volta, recitando o nome do Neron constantemente. E o nome do Neron é? Eu já não faço a menor ideia, é o Morin que anotou, hein? Por isso que eu perguntei. Eu não tô, meu tá anotado na minha ficha, não, mas o meu rovinte tá. É Char-O-Muk. Char-O-Muk. Char-O-Muk. Que engraçado, povo. O rovinte tá me trolando hoje. Tchau. Char. Que isso? O Polo chamando, enquanto o Pissox tá fazendo o ritual, eu fico olhando pros três Iradan, tentando lembrar de onde que eu conheço eles, se eu os conheço. Pra ver se eu vi eles chegando com a outra menininha lá, pulando no barco, se for em algum outro lugar. Ok, você fica olhando ali, né? A de cabelinho branco, ela fica olhando pra você curiosa. E ela começa a desenhar no chão com um gravetinho, começa a desenhar coisas no chão. Pra você ver, Toff. Pra gente. Agora, as meninas sabem por que a gente não quer que a Toff lembre, né? Sabem sim. Nem eu lembro. O que não Sério? Significa que elas não sejam. É, claro que você não lembra, né? Porque você esqueceu. Pior que eu não lembro mesmo. Tem algum motivo, mas eu realmente não lembro. Ela começa a desenhar uma história em quadrinhos ali no chão pra você, Toff. Tá. A história em quadrinhos mostra uma fortaleza em forma de touro, duas elfas presas. No quadrinho seguinte, vocês quebrando as correntes dessas elfas. No quadrinho seguinte, vocês num combate. No quadrinho seguinte, a Toff morta. É por isso. Ela desenha um bonequinho no chão morto, aponta pra você. No quadrinho seguinte, tem vários bonequinhos, várias Toffs, e assim um redemoinho em cima da cabeça da Toff. O olhinho assim, um redemoinho. Ela aponta pra você e fala. Faz assim, né? Bate com o indicador na cabeça e gira o indicador ao redor da orelha direita. Dizendo que a Toff tava louca. Eu e aí ela pega um desses bonequinhos, desenha um bonequinho, uma Toffzinha, né? Com o olhinho em forma de roda-moinho, a espiralzinha na cabeça, certo? E aí coloca, rabisca um monte de coisa assim em cima da testa da Toff. Você percebe que são letras. Tá? Muitas coisas escritas ali. E aí ela vai com a mão e apaga todas essas letras. Aí ela apaga com os dedos o olhinho zoadinho da Toff, apaga o rodamuinho em cima da cabeça da Toff, a boquinha toda serrilhada da Toff, e aí põe dois olhinhos normais e uma boquinha sorridente pra Toff, na Toff. Eu olho pra ela e falo, aí tudo bem, você só errou num detalhe, mas tudo bem. Eu tenho um olho só. Mas você não é a primeira que fala que eu sou louca. Talvez eu seja mesmo. Lá em Sigil fizeram a mesma coisa. Quando a gente foi. Nunca era naquele lugar mesmo, só tinha louco, que nós encontramos aquela menina que sabia também das runas. Mas nunca era o nome? Era o, na portaria de Sigil. Sim, mas a gente foi num lugar em específico, onde tinha aquele lugar de louco lá, quanto mais você entrava, mais louco você ficava. Era a portaria. É um hospício, a portaria. O lugar chama portaria. Chama portaria, é. Ah, tá. Então, já falaram isso já, talvez não seja mesmo. Não tô lembrando das coisas direito, enfim. É isso. Ela, quem tá perto ou prestando atenção nela, vê ela escrevendo assim na testa da Toff duas letrinhas e apagando. E chacoalhando a cabeça negativamente. Quais são essas letras? Q e I. Um Q e um I. Tá. Enquanto isso tá acontecendo, o Celerin ele tá lá. Sharamuk, Sharamuk, Sharamuk, Sharamuk, Sharamuk, Sharamuk, Sharamuk. O incenso ele pega fogo. Forma uma chama gigantesca ao redor do incenso. E naquela chama, Celerin, você começa a ver cenas do passado de Neron sendo apresentadas para você. Você mostra essas cenas para os demais ou não? Sim. Ok. Certo. Vixe Maria. Caralho, mano. Vamos lá. Tá. Vocês veem o seguinte. As chamas, elas formam uma montanha. Uma montanha que fica às margens de um lago. Certo? Mas vocês veem essa montanha, assim, na base dessa montanha, aquele lago enorme, certo? E vocês veem a montanha subindo, mas vocês não veem o topo da montanha. E aí essa imagem, ela vai se afastando da montanha, isso, a imagem ela vai girando para o alto, tentando enxergar o topo da montanha, mas não consegue enxergar o topo dessa montanha. Vem acima das cabeças de vocês, né, dessa imagem, múltiplas camadas de nuvens, e vocês são incapazes de ver o topo dessa montanha. Quando a imagem ela afasta da montanha, ela se direciona para uma posição, e aí ela volta a se aproximar da montanha. Ela volta a se aproximar da montanha num ponto divergente do que ele estava, do que a imagem estava antes. Peraí, deixa eu abrir uma página específica aqui do meu livrinho. Meu livrinho querido. Famoso Manual dos Planos. Nesse lago que tem embaixo aí, né, tem uma cidade de, parece uma cidade de mármore, toda reluzente, majestosa, maravilhosa, tá? É aqui mesmo. É aqui mesmo. É uma cidade majestosa, tá? Que fica no sopé dessa montanha. A visão se direciona para essa cidade e vai indo em direção a essa cidade, se aproximando dessa cidade. Uma cidade toda prateada, reluzente, maravilhosa. E aí vai em direção a ela e entra dentro de uns prédios dessa cidade. Todos vocês... vocês sabem detalhes, Celerin? Magia, ela revela esses detalhes? Minha apreensão é que você aprende são precisas, mas pode ser apresentada em linguagem figurada. Ok. Então certo, então certo. Então todos vocês podem jogar um teste de intuição. Bacana. Ok. Caralho, velho. Conseguiu tirar um, hein? Mike, porra. Beleza, todos vocês conseguem passar. A dificuldade era só 20, era fácil. Vocês reconhecem essa montanha, vocês já estiveram nela. É o Monte Celeste. Monte Celeste. Na quarta camada... Na quarta camada vocês encontraram o Palácio de Bahamut, se não me engano. É o Monte Celeste. Os sete paraísos escalonados de Celeste. Certo? Vocês estão vendo agora um edifício na primeira camada. Nesse edifício, na primeira camada... É um edifício onde existe um portal... Aliás, onde existem vários portais. O que vocês estão vendo agora, dentro desse edifício, é um salão oval gigantesco. Tá? Esse salão oval gigantesco, ele tem pilastras que sustentam o teto dele, um teto abobadado a uns 20 metros de altura. É um lugar majestoso, magnífico. Um salão que facilmente comportaria um dragão andando com conforto ali dentro. Certo? E vocês veem esse salão oval na parede, abaulada desse salão ali, vocês veem abrindo e fechando-se o tempo todo portais. Muitos portais, incontáveis portais se abrindo ali. Tá? Esses portais... Eles se abrem e um pequeno brilho, uma bola luminosa, sai desses portais e vai até o centro do salão. E eu vou espirrar. Vai até o centro do salão. No centro do salão, vocês veem duas figuras. Que eu vou mostrar a imagem agora pra vocês. Deixa eu pegar a imagem da segunda figura. Cara, eu fico me perguntando como que essa mulher consegue ficar o dia inteiro desse jeito, velho. Puta que me pariu. Nossa, tá enchendo o saco, né, Di? Tá demais. Mano, não tem um dia, cara. 6 horas da manhã, a hora que eu levanto pra ir trampar, essa puta tá com esse som ligado, xingando aquele moleque. Hoje o dia inteiro, tontos, velho, da lancha branca. Puta que pariu. É, esse melô do professor Girafales tá foda, cara. Tomar no cu. É o tempo todo, tá, se fuder. O pior, não, o pior é que, tipo assim, eu ouço daqui de casa, ouço da casa do Gé, tá ligado? Aí o Gé ouve daqui de casa, pelo microfone, é foda. Tá uma merda, mano. É impossível. Vai essa daqui mesmo, vocês vão reconhecer alguma coisa. O Gui, eu tenho certeza que vai reconhecer muitas coisas. Cadê aquela que tava inteira? Sim, vai, vai sim. Ah, que droga, a imagem saiu pequenininha. A imagem saiu pequenininha, porra, quero uma maior. Ah, essa aqui vai estar show de bola. Essa aqui vai estar legal. Ah, é. Essas duas imagens aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar no Roll20 para vocês verem as duas imagens. Vou criar um panfleto. Locais abismo. Adicionar folheto. Nota misteriosa. Editar. Passado de Neron. Devo chamar de esqueletos no armário? Copiar imagem. Pode ser. Salvar. Ok. Deu pau, filho da puta. Deu pau. É um cuzão. O negócio deu pau. Porra. Detesto quando o Roll20 faz essas merda, mano. Tem que salvar a imagem aqui e mandar pro Roll20 pelo jeito. É, tem que salvar e mandar no Roll20, mais fácil. Salva a imagem. Salva a imagem, porque só o link ele não faz. O duro é o seguinte. Bom, enquanto eu vou fazendo aqui a operação, eu vou descrevendo para vocês, tá? Vocês veem uma figura. Um homem alto, muito corpulento, cabelo louro, tá? Os olhos dele tomados assim de um sombreado escuro, vestindo uma armadura cheia de gemas, certo? Capa. Majestoso esse ser. E aí quando uma dessas esferas luminosas vai até ele, ele estende a mão até essa esfera, toca nessa esfera, fecha os olhos em concentração. E cadê o show to players? Não tem show to players? Fecha os olhos em concentração. E aí em seguida ele assente com a cabeça positivamente. Ele vai com a mão esquerda para trás dele e aí ele abre um portal. E aí quando abre esse portal, ele com a outra mão que está tocando a esfera luminosa, ele direciona, ele conduz essa esfera luminosa para esse portal. A esfera atravessa esse portal e o portal se fecha. Esse cara que vocês estão vendo aí, estão vendo? Estão. Uhum. Ok. E ele está fazendo isso. E você, Maureen, imediatamente reconhece esse cara. Não reconhece? Conheço, é o mesmo Neron daquele desenho que você viu no pergaminho que estava na casa do Elminster. Tá? Essa mesma imagem aqui, ó. Mostraram aos jogadores. Esse mesmo cara aí. Só que agora você tá vendo em mais detalhes. Tá? E aí, sim, abre-se um outro portal, vem outra esfera luminosa, e de repente tem uma fila de esferas luminosas. Ele vai tocando cada uma delas, abre um portal, direciona a esfera. Abre outro portal e direciona outra esfera. Esses portais, eles têm cores diferentes, cores distintas, e ele vai guiando essas esferas através desses portais, tá? E são 6 cores de portais que vocês conseguem ver diferentes. E aí vocês veem dos fundos, vindo na direção do Neron, certo? Vocês veem uma outra figura caminhando na direção dele. Isso tudo está sendo mostrado nas chamas para vocês, de forma... A chama, ela vai mudando a cor e fazendo essas imagens aí para vocês. Então, o próprio fogo vai assumindo essa configuração. Não é como se tivesse uma televisão dentro das chamas, não. O próprio fogo vai assumindo coloração, textura mesmo, até, e revelando essas imagens para vocês. E aí vocês vêm vindo um outro ser, caminhando do fundo do salão, atravessando uma porta. Ele vem na direção do Neron. Esse ser aqui, ó. Engraçadinha. Ele também vem na direção do Neron com uma armadura, tá? Ele tem uma manopla cravejada de joias, similar à armadura que o Neron porta, que tá cheia de joias também. Ele tem um cajado numa mão e vai na direção do Neron, e na mão dele, que ele carrega a manopla, embaixo do braço ali, ele tá carregando um livro, um grimório. Ele tem uns 40 centímetros de altura, uns 30 centímetros de largura e uns 15 centímetros de espessura. Vocês olham esse grimório e a impressão que vocês têm é que as páginas desse livro são feitas de ouro, são placas de ouro. As páginas desse livro. Ele vai até o Neron. Tá? E nesse momento em que ele chega perto do Neron, ele abre a boca e vai falando alguma coisa. As chamas, elas começam a crepitar. E essa crepitação do fogo, a frequência com que as chamas vão instalando, geram o som de uma voz. Vocês escutam ele falar: "Irmão, veja aqui o que eu descobri. É muito interessante. Aquilo que nós suspeitávamos realmente é verdade." E aí vocês veem o Neron com a mão concentrada numa esfera luminosa. Ele guia ela através de um portal para uma das 7 camadas de Celestia. Aí ele abre os olhos. "Então é verdade, meu irmão?" "Sim, é verdade." "Neron, nesse livro está dizendo tudo aquilo que nós suspeitávamos. Aquelas almas que desapareceram e aquelas outras almas que chegaram aqui totalmente distorcidas, corrompidas, é aquilo que nós suspeitávamos." "Então, Rizar, você está me dizendo que alguém de fato tentou se alimentar das almas? Drenou a energia delas?" "Sim, meu irmão. Foi isso mesmo que fizeram. As almas que desapareceram, elas devem ter sido absorvidas por alguma criatura nefasta para se apoderar do poder das almas. E digo mais, meu caro." Fala aí, Brittany Toff. "E digo mais. As almas possuem um poder inimaginável. Nós imaginávamos que a magia fosse a maior fonte de poder. Mas não, meu caro. As almas possuem um poder muito maior do que a magia, Neron." "Você não pode estar falando sério, Rizar. Deixe-me ver este livro." E aí ele toma o livro das mãos do irmão dele, começa a folheá-lo, enquanto o irmão vai e começa a conduzir as almas para o seu descanso eterno. Enquanto isso vai acontecendo, vocês vão vendo o Neron ele folheando aquele livro gigantesco de folhas de ouro. Conforme ele vai lendo e vai folheando, os olhos dele vão se arregalando, arregalando de espanto. E junto com o arregalar dos olhos vai surgindo um riso de canto de boca malicioso. E os olhos dele vão sendo tomados de malícia, de maldade. Ele se vira pro irmão dele e fala: irmão, imagine que maravilhas nós poderíamos fazer com esse poder. E o irmão dele diz: não, Neron, isso é profano. Não podemos fazer isso. Usar o poder das almas, destruí-las. Quem está falando de destruí-las? Elas nos emprestariam um pouco de seu poder. E com isso nós poderíamos combater o mal. Impedir que as almas chegassem da forma como essa chegou. Impedir que as mortes que fizeram com que essas almas chegaram aqui, todo esse sofrimento acontecesse. Nós poderíamos salvar muitas pessoas. O que acha, meu irmão? O que se segue é uma cena de um debate entre Neron e seu irmão Rizar, até que Neron finalmente convence o seu irmão a ir em busca de tal poder. Então a cena seguinte, o fogo ele crepita novamente, as chamas se agitam, mostram outra imagem, os dois escalando Monte Celestia sob uma nevasca intensa, uma nevasca violentíssima. E indo em busca de um mapa e depois em outro local, um local infernal de fogo, sangue, espinhos, os dois conseguindo um pergaminho. E vai mostrando a saga épica que esses dois vão percorrendo em busca do poder das almas. Conforme eles vão avançando, vocês vão vendo a metamorfose de ambos. Eles vão se metamorfoseando cada vez mais, alterando a sua aparência conforme eles vão se corrompendo por essa sede de poder, por essa ganância, até que eles finalmente encontram um objeto. Puta, eu não ia mostrar essa porra agora. Nossa. Seus malditos. Deixa eu ver onde é que tá. Cadê? Cadê, mano? O que tá do meu lado, já? Do seu lado? Ué, cadê? Tá todo mundo junto ali, todo mundo pertinho. Mais perto de você aí, de um lado, é a Ayla. Do outro lado, não sei quem estaria aí. A Ciere, pronto. Vamos pegar a Ciere, ó. Na disposição que tá aí na tela. Tá. Tô vindo pra Ciere. Bem baixinho. Quase no ouvido dela, Ciere. Faleceu. Oi, vou falar. Eu não tô ficando, com esse chifrinho aí não, né? Eu juro que é boa, foi com boa intenção que eu peguei aquelas almas. Eu dou uma boa olhada assim na testa da Toff e falo assim, sei não, hein, Toff. Meu Deus do céu, velho. Tem uma pontinha aqui, mas eu não sei se é uma espinha, porque você já passou da idade, né? Agora. Pra tomar cuidado, o poder corrompe. Ai, mano, que hilário. Muito bom. Você já saiu desse caminho profano. Muito bom. Os dois encontram num local. Vocês veem um local estéril. É um deserto. Eles chegam e estão cavando nesse deserto. E eles cavam por dias, os dois. Começam a utilizar magia para cavar. Por dias e dias e dias. Mas tem algo estranho nesse lugar. Algo incomum. A magia deles falha. É difícil eles conjurarem magias nesse local. Eles vão se irritando né, e começam a brigar entre si. E vão cavando por dias, semanas, meses. Até que eles finalmente conseguem desenterrar o que parece ser um pequeno zigurate. É uma espécie de uma tumba de formato piramidal. Um trapézio. Tem uma porta. Eles decifram inscrições rúnicas naquela porta. Conjuram magias. Dão porrada. Até que eles finalmente conseguem arrombar aquela porta. Quando eles conseguem arrombar aquela porta, eles entram nessa cripta. E no meio da cripta existe um pedestal de metal enferrujado. Um aro de metal enferrujado. Do qual descem três pés, três hastes de metal que se apoiam no solo. E apoiada sobre esse pedestal de metal enferrujado, vocês veem um objeto que tem uns 50 centímetros de altura, uns 40 centímetros de largura, um objeto ovalado. Vocês veem um imenso jarro. Esse jarro aqui. Estão vendo aí na tela do Roll20? Estão. É um jarro de cerâmica bizarro. Jarro de Beholder? Cantil de Beholder, isso aí. É um jarro bizarro, feito de cerâmica, repleto de incontáveis olhos. O escultor que fez esse jarro só podia estar tomado pela loucura, vocês pensam. Por que ele teria esculpido tantos olhos nesse jarro? E aí o Neron, ele, maravilhado, ele se aproxima do jarro. Quando ele chega perto do jarro, estica a mão para tocá-lo, os olhos no jarro piscam, se viram e olham na direção dele. Neron se espanta, o irmão dele também se espanta. O irmão dele, ele hesita, chacoalhando a cabeça. Irmão, não sei se é uma boa ideia. Enquanto ele fala isso, vocês veem Rizar puxando das suas costas uma adaga. Mas enquanto ele está sacando das costas uma adaga, vocês veem o Neron tocando no jarro. Quando o Neron, ele toca no jarro, um brilho envolve o Neron. Ele fica maior, mais forte, chifres que crescem nele. Presas proeminentes surgem em sua boca. Suas asas, que em alguns momentos vocês viram por baixo da capa, angelicais, né? Se tornam asas coriáceas, como as de morcego. Ele olha pro irmão, vê o irmão com aquela daga na mão. E tocando o jarro, ele estica a mão na direção do irmão. E lança um poder no próprio irmão. Vocês veem o irmão dele, o Rizar, ele começa a se desmanchar numa poça vermelha. Tudo que sobra do irmão do Neron é uma poça vermelha de sangue e gosma no chão. E ele começa a rir ensandecidamente. A cena seguinte que vocês veem é o Neron voando para fora daquele local, carregando esse jarro e passando por diversos lugares e absorvendo com esse jarro as almas das criaturas. Cada vez que ele absorve uma alma, um novo olho surge no jarro e mais poder o Neron ganha. Em seguida, vocês veem uma batalha titânica. Vocês veem o Neron lutando contra diabos, contra demônios, enfrentando criaturas. E o impensável acontece. Neron, ele sofre um revés. Ele sofre um revés. E ele é lançado na 125ª camada do abismo. Um local estéril. Ele é jogado lá para morrer. Vocês veem ele flutuando em meio aos restos de uma batalha ocorrida há tempos imemoriáveis. Vocês veem corpos gigantescos de criaturas naquele local. Inconsciente, ali com os olhos fechados, você vê o Neron, ele esticando o braço assim, o máximo possível, e aí ele esticando o dedo indicador e tocando algo que surge ao redor dele, o jarro das almas. Tá oculto, invisível, não dá pra se dizer, não dá pra se saber. Ele toca o jarro E aí ele desperta, ele começa a olhar ao redor. E aí ele vê um brilho nesse local em que ele está. E aí, usando o poder do Jarro das Almas, ele se apodera desse brilho e usa o poder desse brilho para conseguir ir moldando esse local, e ele cria um mundo na camada 125 do abismo. E ele vai criando um mundo bizarro, aproveitando as coisas que existiam naquele local. Escombros, restos de cadáveres, e ele cria o seu próprio mundo. Cria um palácio para si, entalhado dentro do crânio de um diabo colossal, morto há muitas eras naquele local. Ele cria o seu palácio dentro desse crânio. E aí, dentro desse crânio, ele se senta em seu trono. Deixa eu ver se eu tenho que revelar mais algum detalhe aqui, ou só isso. Se quiser revelar mais, fica à vontade. Tem que revelar onde é que ele deixou o jarro. Eles queriam saber o passado do Neron. O passado do Neron é isso. O passado do Neron é isso. Ele mostra onde ele guardou o jarro. Isso aí não é o passado do jarro. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o passado do Neron só. O passado dele é onde ele guardou o jarro. Então o jarro em algum lugar. Se o jarro desapareceu depois, aí já é o passado do jarro. Mas até onde ele foi ali pra pôr o jarro, você já pode falar. Você não precisa falar que o jarro tá ali. Aí seria uma suposição nossa. Tá. Não precisa ter com o jarro na mão. Vocês veem o Neron ele criando várias câmaras dentro do palácio dele. Numa dessas câmaras, ele cria uma câmara circular. Ele faz várias prateleiras. E ele vai numa dessas prateleiras e coloca o jarro dele. E aí vocês veem o Neron ele conjurando diversas magias, utilizando muitos poderes incríveis para criar diversas armadilhas por todo o plano próprio dele. Seu mundo particular, onde ele impera como se ele fosse um deus. E é o que ele é praticamente uma divindade. Não tem somente ele. Não tem somente ele. Muitas outras criaturas, vocês veem, indo se juntar ao Neron. Muitas criaturas. Mais demônios, elementais, criaturas diversas, criaturas distintas. Ele morava sozinho ou tinha mais gente lá com ele? Não, tem mais gente. Esse bagulho que ele busca de proteção ali. Sim. Cala a boca aí, ó. É isso, acho que é isso, né? Tá, ótimo. Pelo menos é uma boa. Celerin, você é quem está comandando a magia. Vocês viram a história do Neron, passado do Neron. Passado longínquo do Neron. Qual que é a história do Neron? Qual que é o seu modificador de carisma? Carisma? Calma aí. É carisma? É, acho que é carisma. 12. 12? Puta que pariu! Certo. Metade do seu modificador de carisma, ou seja, 6, é o número de perguntas específicas que você pode fazer. O grupo pode ajudar a orientar nisso, para saber algum detalhe específico que vocês queiram sobre o Neron. É, posso fazer uma observação antes? Sim. Aquilo que eu acho que o Alminster falou pro Murray é que o Neron tem um ponto fraco, que seria tipo a ganância dele, a tara por alma que ele tem. É, o Murray falou isso pra gente, dessa informação, ou não? Vocês, o Elminster falou isso na presença de todos. Eu não lembro, eu acho que ele falou só na presença, só com o Urin. Não, falou na presença de todos. Beleza? Foi antes de vocês saírem pra ir conhecer Toril. Ah, beleza. É, porque ele tava me explicando do ritual, aí ele já aproveitou e falou do negócio pra todo mundo. Isso. E aí? 6 perguntas, então, vocês podem fazer. Era o Neron mesmo? Certeza? Ok, respondendo, respondendo as três primeiras perguntas, sim, sim, sim. O que o Neron era em Celeste? Eu vi que ele estava distribuindo algumas orbes com os portais, mas o que ele realmente fazia lá? Eu acredito que ele seja, das almas. Seja alguém que leva as almas para o seu lugar de origem. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Neron, ele era o guardião dos mortos, junto com seu irmão. Quando uma alma chegava até Celestia, era Neron, uma das pessoas, que analisava quem era aquela alma, de onde que ela tinha vindo, qual era o passado dela, e guiava essa alma até o seu local de descanso no Monte Celestia. Peraí, Monte Celeste, Monte Celeste. A gente não passou por esse lugar? Já. Já sim. Quem que foi lá que vocês conheceram o único. O Palácio do Bahamut, a festa do Apolo. Bahamut. Eu lembro desse Bahamut por esses dias. Pô, eu tô enganada. Sim, ele veio aqui visitar a torre. E Bahamut, ele é o que desse lugar? O Bahamut, ele é um deus que mora no Monte Celestia. Mas é ele que criou esse local? Não. Não? Mas como que ele virou deus? Porque talvez ele possa nos falar sobre Neron. Às vezes Neron trabalhou ele numa época... Ele é chefe de uma das camadas, acho. É uma das camadas. Mas e se ele for, tipo, um chefe do Neron? Ele que designou o que Neron deveria fazer lá. Às vezes ele sabe falar sobre Neron pra gente. É, pode ser que ele saiba alguma coisa a mais das outras camadas. Não sei. Neron não tem ascendência dracônica. Mas ele trabalhava no Monte Celeste. Talvez Bahamut. Bahamut tenha conhecimento de quem era Neron, o que ele fez, porque ele. Enfim, quem que bateu nele também, porque ele não caiu no onde ele tá hoje por aí. Alguém deu um pé na bunda dele e aí jogou ele longe. Na verdade, ele foi atrás dele, leu os livros, ficou interessado pelos poderes e o negócio do livro e foi atrás das almas. Bom, aí ele entrou numa batalha, tomou um cacete na batalha e baniram ele. Falou, sai fora aqui, vou dar um chute não ser tão forte. O que aconteceu com ele pra ele ser banido? Mas não foi banido, deram um chute no escorno dele tão forte que ele saiu voando e caiu aqui. A 125ª camada. Vê o que aconteceu com ele. Bom, eu não sou muito boa de perguntas. Então, o meu negócio é bater e depois perguntar. Então, o pessoal que gosta de perguntar, aí fica à vontade. As perguntas é só sobre o passado do Neron? É. É ele que vocês estão vendo, né? Então seria sobre o passado dele. Claro que vocês podem distorcer para, através do passado dele, descobrir outras coisas de outras pessoas, de outros lugares. É possível. Sim. Tem como saber o negócio que aconteceu com o irmão dele, né? Exatamente onde ele encontrou esse jarro? Local exato onde ele encontrou o jarro. Certo, dá para saber. Deixa eu ver. Não é aqui. A história mostra ele matando o Rizar. Mostra. Transformou o Rizar numa poça de sangue. Aqui. Perfeito. Celerim. Vocês veem uma imagem. Pô, eu tinha uma imagem pra mostrar pra. Ah, tinha uma imagem pra mostrar pra vocês do Monte Celeste da cidade. Vê se vocês conseguem enxergar daí. Monte Celeste. Também daí a cidade onde Neron morava. Sim. Uhum. Era aí, tá? E o local onde o Neron conseguiu, tá aqui, ó. Estão vendo aí? Terras exteriores. Nas terras exteriores. No centro aí, esse disquinho é Sigil. Então é mostrado pra vocês, ó, um ponto assim, ó, meio aleatório, nas terras exteriores. E aí a imagem do fogo, ela aproxima desse ponto. É um ponto específico no meio das terras exteriores. Dificílimo de se alcançar. Porque as terras exteriores, vocês sabem, já foi dito pra vocês que... É, ó, quando vocês acham que estão se afastando, vocês estão se aproximando. As distâncias são complicadas lá, é um lugar muito confuso. Então é nesse ponto aí que tá, que tava. Ok, duas. Qual que é a relação do Neron com o Bahamut? Neron com Bahamut. Quando você foca em descobrir isso, Celerin, é mostrada uma imagem do Neron no palácio do Bahamut. Ele se curvando pro Bahamut, né? E o fogo fixa assim no rosto dele, tá? Ele com o rosto abaixado, olhando pro Bahamut, né? Conforme o Bahamut vai falando, ele torcendo o nariz, assim, torcendo a cabeça, meio contrariado. Não era muito fã do Bahamut, não. Respeitava, porque Bahamut é um ser de imenso poder, mas não era muito fã do Bahamut, não. E você vê ele no palácio do Bahamut, se curvando pro Bahamut, conversando com o Bahamut, alguma coisa. Certo? Depois, em um dado momento, no palácio, é mostrado o palácio, o prédio onde eles estavam, ele e o irmão dele, conduzindo as almas. E aí você vê o Bahamut entrando nesse local, indo conversar com eles. E vocês descobrem que é o Bahamut que revela para eles que algumas almas chegaram corrompidas, distorcidas. As almas já chegaram àquele local deformadas, como se tivessem sido feridas, mutiladas, antes de adentrarem no pós-morte. E pedindo para eles se atentarem a esse detalhe e, se acontecer de novo, se vissem alguma coisa parecida, para avisar ele que ele estava intrigado com aquilo, estava preocupado com aquele tipo de evento, aquele acontecimento. 3. Assim, eles tinham um relacionamento distante, tá? Se conheciam, eles não eram servos do Bahamut, uhum. Tá? Mas deviam respeito a ele. Eles o respeitavam como um ser superior, um ser acima deles. Uhum. Foi 3. Alguém tem alguma pergunta aí? Eu, particularmente, não faço ideia. Você vê o Bahamut falando assim: ó, se um dia você descobrir qual que foi a desgraçada da menina que mandou essas almas mutiladas pra cá, você me avisa que eu vou comer o rabo dela. Perguntas, perguntas? Ainda bem que é passado, né? Perguntas, perguntas. Vocês têm mais 3 informações que vocês podem aproveitar aí. Estão pensando. Vamos ver se... É, É lógico que tem muita coisa sobre o Neron. Mas eu também não posso ficar entregando tudo de mão beijada, porque senão vou ficar inventando coisas durante dias aqui. Sim. Ah, teve aqui. No, naquele dia ele comeu um pudim. No outro dia ele comeu um pêssego. Então deixo a carga de vocês para serem objetivos específicos dos relatos. Que dá uma acendinha. Vocês perguntaram alguma coisa a respeito do irmão dele? Ainda não. Não. O que perguntou foi o seguinte: se era o Neron mesmo, se era realmente ele, se tinha certeza. Foram três sims. Entendi. Aí o Brad perguntou as outras três perguntas, né? Qual que era a função do Neron? Ele e o irmão, eles eram os guardiões dos mortos, eles recebiam as almas e guiavam pros locais de descanso. Uhum. Que local que encontrou o Jarro das Almas, uhum, que foi num ponto nas terras, no meio das terras exteriores, que tem as terras exteriores, que tem aquela, como é que é o nome daquela cidadezinha? Silvânia, que vocês, uhum, usaram ela para chegar até Sigil, né? Tem essas cidadezinhas, e aí tem uma vasta extensão de terra, onde o tempo e o espaço são confusos, no meio tem um pináculo e Sigil lá em cima. Então foi num ponto, no meio desse local confuso, que eles encontraram o Jarro das Almas. E por último, qual que é a relação dele com Bahamut? Eles não eram servos de Bahamut, deviam respeito ao Bahamut, porque Bahamut é um deus, é um ser superior. Às vezes prestavam serviços pro Bahamut, mas não eram empregados dele assim. E o Neron não gostava muito do Bahamut, não. Pode falar, Lucas, desculpa. Não, que me veio um negócio na cabeça agora. Não sei se acontece isso entre eles. Como os dois são celestiais, né? Se o irmão do Rizar morreu, ele não seria preparado para o plano dele? O irmão do Rizar é o Neron, pô. Não, o Rizar. O Neron matou o Rizar. Acabou de falar. O Rizar era celestial. Então ele não. Eu ia perguntar isso. Mais ou menos isso também, velho. Seria como se fosse um. E aí, o irmão dele realmente morreu, o irmão dele não morreu? Não sei se acontece quando um celestial mata outro celestial, né? Oh. Eu não sei se não, teoricamente é pra ele voltar pro plano dele. Sério, mano? Pra ajudar meu W no show? Então, é isso, tipo assim, mas aí eu não sei se tem alguma regra especial se, tipo, você ser da mesma raça, ser um celestial, matar um celestial. Não tem isso acontece ou não, é isso que eu queria. Sim. De? Eu não sei como é que funciona esse negócio do fogo aí, não, mas seria possível você repetir uma cena em específico? Ou não tem como voltar? No que você queria ver? A parte do que o Neron mata o irmão dele, eu quero ver se a alma do irmão dele sai do corpo, se é absorvida, o que acontece? Porque aí, se eu tiver alguma resposta, posso tentar entrar em contato com ele. Se ele ainda estiver vivo. Uhum. Então a quarta pergunta é, pra onde foi a alma do irmão dele? Tá, mas é sobre o passado do Neron, não do irmão dele. Como que vocês enquadram isso no passado do Neron? No momento da morte, no momento que o Neron mata o... Neron absorveu a alma do Rizar? Pra onde essa alma vai? O Neron matou o irmão dele ou ele baniu o irmão dele pro plano de volta? Ele dissolve o corpo do irmão dele, transforma numa poça de sangue de meleca. E aí ele sai voando com o Jarro das Almas e sai barbarizando. Dias depois, o Neron retorna àquele ponto onde estava o Jarro das Almas. E vocês veem aquela gosma se rastejando. Vez ou outra surge um rosto do irmão dele ali em agonia eterna. O Neron sorri. E aí o Neron vai até aquela gosma que é o irmão dele, toca naquela gosma e se teletransporta com ele pra longe daquele local. Ele se teletransporta com ele pra camada 125. Diante do palácio do Neron existe um lago. O Neron, ele levita aquela gosma que é o irmão dele, que está em agonia lá tentando se debater, e conjura uma série de magias. O próprio plano inteiro brilha. O brilho envolve o irmão dele, começa a gritar de dor, um grito assustador. E aí ele atira aquela gosma que é o irmão dele, em eterna agonia, no fundo do lago. Então o próprio lago se transforma em sangue. Quer dizer então que aquele negócio estranho que a gente tava sentindo quando a gente pegou o barco pela primeira vez, era o irmão dele? Não. O irmão dele tá no plano dele, na camada dele. Bom, posso tentar conversar com o irmão dele. Eu acredito que o irmão dele esteja com muita raiva até hoje. Talvez possamos usar isso ao nosso favor, sim. Pensando nisso, eu prefiro não entrar no lago quando a gente for lá pra camada 125. Nem eu. Tá, tem mais duas perguntas. Mais duas perguntas. Sua conexão na internet parece estar instável. Ah, vai tomar no seu cu. Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei o quão relevante ela pode ser. Às vezes mais do que a gente imagina, faz aí. Tá. Por que o Neron escolheu o Murin? Ok! É preciosa essa. Essa pergunta é bem complexa. A resposta para ela é 42. Será? Bom, que... A gente sabe do passado do Murin? Sabe. Até que ponto? A gente sabe que o pai dele é um paladino do Tamir? Se vocês não sabiam, vocês vão saber agora. Ah... Então, porque eu posso tentar responder pelo Celerinho. Sei lá. Só pro roleplay mesmo. Contei, mas vai que eu acerto. Eu contei, né? Tudo sobre o meu passado. Você contou tudo? Contou tudo. Celerinho, talvez porque, bom, o pai do Murin é um devoto fiel do Deus da Justiça. Como não escolher um negócio, algo melhor pra profanar do que o filho de um servo leal do Deus da Justiça? Mesma coisa pegar, sei lá, a mãe do Murin, que é devota fiel de Lena, e, enfim, eu não quero nem falar isso, porque só na minha mente já é insuportável, imagina falar. Mas você imagina que seja. O fogo. Acho que não. Acho que é mais pelo rancor que eu tinha guardado dentro de mim. O fogo vai crepitando, se transformando. E mostra novamente uma outra cena. Mostra uma caverna. Dentro dessa caverna, vocês veem uma espécie de um trono feito de pedra, um trono simples, ordinário. E sentado nesse trono, vocês veem Neron. Essa é a quinta pergunta ou é a sexta pergunta? É a quinta. Beleza, acho que a sexta não é poder fazer como. Vocês em Neron ali, sentado. E vocês em Neron fazendo pactos com diversas pessoas. Ele faz um acordo com alguém. Quando esse alguém aceita o acordo e recebe a sua parte no acordo, selando muitas vezes com sangue até o trato, a pessoa recebe aquilo que ela desejava. Em seguida, Neron sorri. E vocês veem a alma da pessoa sendo sugada de seu corpo, indo para o jarro de Neron. Neron, ele pega esse jarro, atravessa atrás do trono dele um portal e volta para o seu próprio mundo. Estéreo, filha da puta. Eu tô escutando no ouvido esquerdo aqui um... E tô olhando pra janela pra ver se tem alguma coisa acontecendo na rua. E aí vocês veem Neron ele voltando através de um portal pro plano dele. Ah, ou seja, era só ir na caverninha do Neron, tinha um portal lá, chegava no mundo dele. E aí vocês veem ele fazendo isso incontáveis vezes. Até que finalmente entra na caverna dele um homem todo encapuzado, um manto. Esse homem chega para Neron e Neron fala: "Então, o que você veio buscar aqui? Qual é o acordo que você deseja? Que tipo de bênção de poder você quer? Qual é o seu desejo mais profundo?" Esse homem diante de Neron, ele se levanta, jogando o manto dele fora, sacando uma espada e gritando: "O acordo que eu desejo, o meu maior desejo agora, é punir você, demônio!" E vai pra cima do Neron. Os dois lutam. Papai. Os dois lutam. É um combate desigual. O Neron é muitas vezes mais poderoso que ele. Mas esse meio orc, ostentando o símbolo de Calmir em seu peito, no peitoral de sua armadura, utiliza magia, o poder sagrado do Deus da Justiça. Ele não consegue derrotar Neron, mas ele consegue acorrentá-lo. Como ele faz isso? Através de um sacrifício, com seu próprio sangue. Esse meio orc, ele vira para Neron e fala: "Você gosta de acordos? Tudo para você tem que ter um preço, não é? Eu entendi então que essa é a única forma de lidar contra você, demônio maldito. Então eu pagarei o preço. Cortarei minha própria carne. Por meu sangue, você será preso." E ele corta o próprio braço esquerdo. Joga o sangue dele no Neron, formando um X no peito do Neron. E conforme ele forma o X, uma corrente surge e aprisiona o Neron no chão. Forma o outro lado do X, uma outra corrente surge e aprisiona o Neron no chão. E o Neron fica preso por essas correntes. Ele aponta a espada para o Neron e ele fala: "Eu não consegui, não sou capaz de matá-lo. Não ainda, mas encontrarei um meio de bani-lo de volta para as trevas de onde veio, demônio. Até lá, ficará acorrentado aqui pelo poder de meu próprio sangue." E ele vira e dá as costas. Quando ele dá as costas, o Neron vira e fala para ele: "Não se engane, tolo. Não ficarei por muito tempo aqui. Pois se seu sangue me acorrentou, ele irá me libertar. Seu sangue será a chave da minha libertação." O Neron, ele fica vários dias ali, até que entra um outro meio orc, jovem, inseguro, confuso, pasmo com aquele local, olhando tudo ao redor, falando diante daquele poderoso demônio, gaguejando, totalmente inseguro, pedindo poder. Poder para defender a mãe dele. Poder para provar o valor para o pai dele. Neron olha para ele e sorri. E Neron aceita o acordo e dá poder a esse jovem. Ele sai de lá de dentro com um machado em brasas, imbuído de poder mágico. Todo sorridente, todo esperançoso, sem nem sequer desconfiar da tragédia que aguardava, que o aguardava na sua vila, dias depois. Neron lá dentro, ele sorri. Ele sorri. Enquanto ele sorri, ele diz: "Muren. Seu pai jamais podia esperar que o destino fosse tão irônico. O cheiro de seu sangue é inconfundível. Seu sangue irá me libertar, mas não agora. Sua alma ainda não está pronta. Você ainda é muito puro. Deve crescer, ficar adulto. Deve sofrer desilusões. Deve sofrer com o preconceito do mundo. Sim, Morin. Você é um mestiço. é um pária. Vai sofrer com preconceito. Será tratado como um orc, um cachorro sujo. E isso fará com que seu coração em si endureça. E quando seu coração estiver duro como pedra, cheio de ódio, corrompido, então eu me libertarei. Mas não, não irei simplesmente romper essas correntes. Me apossarei de seu corpo e com ele irei eu próprio matar o seu pai. Ele será morto pelas mãos do próprio filho. Você não perde por esperar, seu paladinozinho desgraçado. Vá, Morin, viva aventuras, conquiste o mundo, lute, mate, regozije-se na vitória, na matança, e sua alma será minha, seu corpo será meu. E as chamas, elas voltam a ficar sem forma, aguardando pela sexta pergunta. Malandro. Você quer saber o que aconteceu com seu pai, amor? Ou você já sabe? Não, eu não sei de nada sobre meu pai. Então eu vou perguntar o que que o Neron fez ao pai do Morin após se libertar. Eu ainda acho que você deveria ter aceitado a pergunta do Pudim. Era mais fácil de responder. Pergunta do Pudim. Tá. O que que o Neron fez com o pai do Morin? Após ter se libertado. Ai, você me pôs em maus lençóis agora. Tá legal. Vamos lá. Vocês veem uma cena que vocês conhecem muito bem. Ali no fogo, nas chamas crepitando, se forma a imagem de um globo. Esse globo, ele se aproxima de vocês, como se vocês se aproximassem desse globo, como se vocês descessem até ele. Conforme vocês vão se aproximando, vocês começam a reconhecer um contorno muito característico, um continente ao norte, separado por um estreito istmo de um continente ao sul. Uma enorme ilha entre esses dois continentes, no assim chamado Mar Negro. Vocês vão se aproximando desse mundo, que vocês conhecem muito bem, e aí vocês veem algo acontecer. Esse mundo, ele começa a rachar. Começa a rachar. E ele está prestes a explodir. No último segundo, antes desse mundo explodir, a imagem baixa num descampado em Arton. Vocês veem um local, a Terra dos Cavaleiros. Rohan, não. Namalka, a Terra dos Cavaleiros. Vocês estão numa pradaria. E vocês veem nessa pradaria, vocês veem um cavaleiro, maneta, sem o braço esquerdo. Ele está ajoelhado, olhando para o céu, estupefato com a batalha que ocorre lá no alto. Em choque com aquilo. Ele põe sua espada diante de si, e aí ele, ajoelhado no chão, ele pousa sua testa sobre sua espada, e ele começa a murmurar uma prece para o Deus da Justiça. Um portal se abre atrás dele, no momento em que ele está pedindo a proteção de Calmir. Calmir, por favor, impeça um mundo tremendo impeça que Arton seja destruído. Um portal se abre atrás dele, como que atendendo às preces dele. E de dentro do portal sai um demônio. Seu Deus não vai ouvi-lo! Nunca mais! E puxa o paladino pra dentro do portal. Caralho, cara, tá com... Capturou meu filho e o meu pai, beleza. Quer saber o que aconteceu com a sua tia-avó? Quer saber o que aconteceu com a sua tia-avó? Ah, deixa quieto, nem sei se tem. Né? Mas não para aí, porque a imagem se transforma e mostra o trono de Neron. Neron sentado em seu trono. E ao lado dele, o seu braço direito, o seu soldado mais valoroso. Como que hipnotizado, como que de forma robótica vocês veem um meio-orc de tez totalmente pálida e moldurado numa armadura pesada, ostentando o símbolo de Calmir. Vocês veem o pai de Múrin. Ele, como se ele tivesse zumbificado. Vocês olham os olhos dele, e nos olhos dele vocês não enxergam um brilho. Toph, você olha para aquilo e você que é a mais entendida do assunto, você consegue perceber. O pai do Múrin não tem alma. Faísca, quieto! Ok. As chamas, elas se dissipam, diminuem, o incenso ele é totalmente consumido e a magia se encerra. Que família, hein, Murray? Fazer o quê, né? Eu receio que eu não vá conseguir. Aliás, acho que vai ser a primeira coisa prudente que eu falei na minha vida toda. Eu acho que eu não vou atrás da moto do seu pai tão cedo, não. Eu não quero entrar naquele jarro lá, porque deve ter muita alma ali que tá muito corrompida. E vocês se lembram a última vez que aconteceu, né? Tô vendo que a gente não vai lá só salvar seu filho, não, Murray. Propósito, o que aconteceu da última vez? Eu não lembro também. Não, deixa quieto. Vai? Você tá tendo alguns lapsos. Eu lembro que a gente tava na Cidade dos Elfos. Aí a gente encontrou Urukukan. Aí depois ficou tudo muito confuso. A gente vai ter que fazer um diário agora pra ela? Não, deixa ela com lapsos, é melhor. Tá com lapsos. Memória, mano. Fica difícil. Não, fica tranquilo, acontece. Eu acho que foi aquele salto no tempo. Alzheimer. Não, acho que foi aquele salto no tempo que a Pentar fez eu passar. Eu envelheci muito em pouco tempo. E isso deve ter afetado minha memória, talvez. Faz total sentido, Toph. Pode ser. Ah, ela chega até a Toph e fala: mais ou menos isso mesmo, Toph. Um conselho, não force a sua mente para tentar se lembrar. Isso pode destruir a sua mente. Na verdade, ultimamente eu tô tentando esquecer as coisas, não tô tentando nem lembrar. Mas é que é estranho você tentar entender as coisas e aparece um nada no cérebro, literalmente. Você quer esquecer as coisas, Thor? Eu já tô esquecendo já. A última vez que o nada esteve no seu cérebro, a gente arrancou ele. Não, o cérebro, não nada. Para beber, sei lá, taquês, vinhos. Não, eu preciso ficar atento. A última vez que a gente bebeu desse jeito, aí eu me perdi. E a gente acabou indo para outro mundo, não foi legal. Eu lembro que a gente tava na festa, todo mundo contente, todo mundo alegre. Vocês levando eu andando em volta de uma floresta que eu fui ver, a gente tava em outro mundo já. Esse dia não foi legal. Então é a memória curta dela só que tá sendo afetada. É assim que você esquece as coisas. Isso é bom, pelo menos. Bem, vocês querem saber também sobre a sexta camada, não? É, seria bom. Apesar que o tapa na cara que o Murray tomou agora, ele vai precisar de um tempinho. Não necessariamente. Sexta camada. Lar dos Beholders. Também conhecido como a Grande Mãe. É o reino de 1 milhão de olhos. É o lar da Grande Mãe, cultuada pelos Beholders. É uma rede de incontáveis túneis sinuosos. Olhos vivos revestem as paredes como se fossem joias. Como naquele jarro. Cada um desses olhos, na verdade, pelo que dizem, é um dos olhos da Grande Mãe. Ou seja, toda a sexta camada é a grande deusa, a grande mãe, a grande criatura dos Beholders. Um local extremamente perigoso para acessar, porque Beholders aos montes habitam lá. E vocês sabem que eles têm o poder de cancelar magias. Sim. E se o plano inteiro é a mãe de todos os Beholders, imagino que o olho central dela não é capaz de fazer. Certo. Acredito que nenhuma das magias deve funcionar lá. É complicado. Mas Beholders, eles são criaturas extremamente vis e egoístas. Eles têm um ego inflado. E no mundo em que estávamos há pouco, Toril, um Beholder, ele é o grande chefe, ele é o maior chefe do crime. Ele é o rei do crime de Waterdeep. Ele não precisaria comandar uma rede criminosa, mas ele faz isso só por ego. Ele é louco, insano, como todos os Beholders. E ele cria um peixinho dourado com carinho. Ou seja, essas criaturas são extremamente caóticas. Mas, e egoístas. Portanto, elas vivem lutando entre si, vivem se agredindo o tempo todo. Sem qualquer razão aparente. Talvez isso possa servir de vantagem para vocês quando estiverem lá. É uma ideia. Uma pergunta meio idiota. Existe alguma forma de evitar que esse olho nos afete? Esses olhos, né, no caso. E outra, sou só eu ou mais alguém tá com a sensação de que a gente vai entrar dentro do jarro? Ah, eu tenho grande noção disso, Top. Não tem no jarro, não. Do jarro. Quer entrar no jarro? A Siri resolve isso pra você. Tem uísque lá. Resolvo mesmo. Tem uísque lá no jarro. Eu conselho, dependendo do jarro, eu conselho. Whisky in the jar. Trunks! Então, tem ou não tem? Não o uísque. Algum jeito de não ser afetado pelo olho anti-magia. Matar. Esse é o Beholder, chefe do... Esse é o rei do crime. É o Wilson Fisk de Forgotten Realms. E o peixinho no aquário. Eu só conheço o Wilson Weiss. Então, Toff. Infelizmente, eu acho que não há meios. Não sei, como se cancela um campo anti-magia? Pior que aí, nem tem campo anti-magia, dá, né? Não tem magia. Os usuários de magia aí, de níveis mais elevados, são o Serinho e eles. O que vocês me dizem? Como se cancela um campo anti-magia? Um outro campo anti-magia? É, então, pensei isso também, com outro campo anti-magia, talvez. Um mais poderoso, um mais forte. Mas o campo anti-magia dele não é uma magia? É uma habilidade. É simular uma magia. É, então matando o Beholder. É mais fácil arrancar o olho, porque os olhos não veem e o campo anti-magia não afeta. É, lembrem-se de uma coisa também. Assim como Neron comanda a sua camada como um deus, a Grande Mãe também pode ser considerada a deusa da sexta camada. Então o campo anti-magia simplesmente não vai afetar o poder dela. Eles têm que pensar num poder muito grande para conseguir isso. Ah, mas espera aí. Os Verrobres, eles são usuários. Né? Eu sei que cada olho deles libera um tipo de magia. E como que eles conseguem, talvez, usar essas magias com anti-magia? Não faz sentido. Mas não usam, tá? Então, não tô entendendo nada. Eles têm vários olhos para poderem direcionar o campo anti-magia numa direção e os raios atacando em outras direções. Ah. E existem vários tipos de beholders. Sério? É, sério. Quando entramos naquele seu plano particular, tinha um lá que fazia chá. Ah, mas o Hold é fofo. O Hold é... Não deixa de ser beholder. Os outros não serão, eu lhe asseguro. Tem certeza? Toda certeza. Sei não. Certeza absoluta. Apesar que qualquer criatura bizarra pra Sierra é fofinho. É verdade, pra gente falar sobre os Beholders, a gente pode conversar com o Hold depois e ver o que ele fala pra gente. Eu não acredito que ele entenda que ele tenha tido muito contato com outros Beholders. Se tivesse tido, ele já teria sido devorado há muito tempo por eles. Mas ele faz chá, ninguém mata quem faz chá. Os Beholders matam. Eles se agridem mutuamente sem qualquer razão. É, isso é verdade. Eu lembro quando a gente estava na montanha, acho que do Gordinho, tinha uns Beholders ou outros ali. Eu não lembro muito bem, não. Faz um tempo já. E eu lembro que tinha uns Beholders. Eu lembro que tinha uns Beholders que do nada eles ficavam gritando, brigando, dando comando um pro outro, aí era meio estranho. Era na Montanha do Gordinho, né, gente? Na Montanha do Gordinho. Ele tacou o campo anti-magia na Hidra. Que colocaram, acho que num. Sei lá. Ah não, vocês transformaram a Hidra em peixinho, jogou na panela e largaram a panela pra trás e o Beholder catou. Então, hoje ninguém sabe o que aconteceu com essa Hidra. Eu sei. É um peixinho dourado da mãe. É. É o peixinho do aquário aí. É o peixinho dourado. Tira do aquário, vira a Hidra de novo. As sete caras do Dr. Ló. A intenção era essa, mas vocês largaram a Hidra pra trás. Vocês iam ter a própria Hidra de vocês no terceiro nível, olha que legal. Terceiro, quinto, olha. Sei lá. Ué, a moça das criaturinhas aí é a Sierra, filho. Bem. Eu quis ter uma Hidra no reino dela. Mais alguma pergunta? Não. Sobre a sexta camada, não. Acredito que. Bom, acredito que podemos nos despedir, então. Acho que sim. Que os deuses estejam com vocês. Que vocês tenham uma boa sorte. Pra vocês também. E que possamos nos reencontrar em breve. E espero que nós tenhamos reunido todas as pedras já até lá. Pois o nosso universo depende de tudo isso. Bem, é adeus então. Né? Adeus. E eu pego e vou dar a mão pra cada um deles, amor. Ok, eles dão a mão pra você. E a hora que eu faço isso, eu lancei uma runa aqui, que eu achei que os caras só iam embora. É. Eu tinha lançado uma runa de ar aqui, que eu quero fazer tipo um escudo de proteção neles. Ok. Ok. Fez um escudinho de proteção. Mas sem eles saberem. Tudo bem. Uma magia latente ali, na hora que acontecer alguma coisa. Tipo um escudo arcano que vai disparar no momento de necessidade. É, como se fosse isso. Ok. Certo. Eles se despedem de vocês. A Kaldana aí, ela faz uma magia, faz um teleporte. E aí eles desaparecem. Puf! Beleza. Levaram o Theon junto. Puf! Não! E aí? O que vocês vão fazer agora? A gente vai arrumar a centésima e vigésima quinta camada. Só pular? Só pular. Vocês estão do lado de um buracão aqui, ó. Deixa eu fazer um buracão aqui pra vocês. Cadê? Aqui. Círculo. Tem um buracão aqui. Eu quero fazer uma coisa antes da gente ir. Pode fazer. O pessoal, junto aqui, eu quero tentar fazer uma coisa. O que vocês acham da gente fazer tipo um escudo de proteção na nossa alma pra ele não roubar a nossa alma tão facilmente? Blindar a alma? É. Como faria isso? Com a runa da alma, fofinho. Interessante. Porque já que ele rouba almas tão facilmente assim, por causa do Jarro, tô a fim de proteger a nossa. Mas eu acho que pra ele fazer isso, ele deve dominar a gente, né, primeiro. Não simplesmente só roubar da maneira que você tá. Tô preferindo prevenir do que remediar, porém. Tô top. Ok, eu vou fazer em cada um de cada vez pra facilitar a minha vida. A minha alma não precisa, né, porque... Tudo bem, senhor, vamos lá. Principalmente. Você vai fazer em cada um do grupo, ok? Cada membro do grupo você vai fazer um teste de runa de runa da alma. Sim. Ou você pode fazer um teste só valendo pra todos. A última vez que eu fiz isso não deu muito bom, então eu vou fazer um por um. Não, eu digo o seguinte, você pode fazer o mesmo teste várias vezes, entendeu? Usar fazer um teste e usar o resultado desse teste pra todo mundo, tá? E aí o grupo são quantas pessoas? Seis pessoas. É isso. Seis pessoas, porque o resto é NPC aliado, né? Então vão ser seis proteções? Ok. Então aí você faria seis testes de seis salvaguardas pra resistir à exaustão. Isso. Então você pode fazer um teste e o resultado desse teste se aplicar pra todo mundo. O resultado desse teste vai ser a dificuldade que o Neron vai ter pra roubar suas almas, se ele tentar roubá-las. Amor, eu prefiro fazer individual. Cada um com uma dificuldade diferente? É, porque vai que eu tiro um número muito ruim, aí vai ser mais fácil pra ele, aí vai ser fácil pra ele roubar a alma de todo mundo. Pelo menos se for variado, vai variar da força da alma de cada um também, entendeu? Ok, gostei. Força da alma de cada um, muito bom. Sim. Ideia é muito boa, tá uma inspiração pra você. Obrigado. Chora, Tóquio. Eu não tô aguentando. Aliás, uma inspiração. Uma inspiração pra Toph por ter entregado a filha. Entregou a filha da inspiração aí. Puta que caralho. Mano. Eu não ganhei porque a minha foi roubado. Por isso que eu não ganhei. E aliás, uma inspiração pro Celerin também, porque o Celerin fez uma pergunta foda a respeito do pai do Murin. E uma inspiração pro Murin também, porque tudo veio e partiu dele. Tá uma buzina inspiradora aí. Eu quero uma inspiração pra mim também, por isso. Porque tem que estar inspirado pra suportar isso. Ô, Cier. Pode falar. Uma coisa que eu tenho que te falar sobre as almas. Nem toda alma é tão forte quanto a outra, mas todas elas são tão frágeis quanto um cristal. Então tome cuidado. Ok, pode deixar. Parei o meu melhor, tá? Só se eu errar, me desculpem. Temos um progresso. Já tá se desculpando antes de um erro. É, claro, né? Mais fácil, né, do que me desculpar depois. Mas depois vai que eu mato alguém. De novo? De novo. Então vai lá. Seis testes de runa da alma. Seis... salvaguarda e constituição. Beleza. Sim, eu não preciso. Eu vou fazer em todo mundo, Carlos. Vou fazer em você também. Porque vai que ele tem um controle a mais na sua. Né? Então a não, gente vai, vai o cacete. Vai o cacete. Ele tem, com certeza. Ele sabe o nome do Murray, filha. É. Lógico que ele tem. E por que o Murray tá, não ele tá sabe querendo? Sabe o nome verdadeiro do Murray. Mas nem fudeu. Eu não também sei o nome verdadeiro dele. Então vai ficar na mesma. É. Mas ele tem o pai do Murin. O pai do Murin vai virar e falar pra ele: Murin, vai pro canto de castigo! Deixei você sair uma hora dessa? Não deixei. Vai pro seu quarto. Vou fazer uma sequência que aparece aqui no meu rolê. Meu intuito era lutar contra o meu próprio pai, Nerão, mano. Nerão vai chegar. Vai ser da forma que eu queria. O Mur não colocou o nome dos filhos, né? Primeiro, o Mur não menino. Conhece o próprio pai dele. O Mur, você vai querer lutar? Cigarro. Vou, peraí. Viu, gente? O pai do Mur foi comprar cigarro. Só um detalhe que vocês estão esquecendo, viu? O Mur não conhece nada do pai dele. Ele sabe das histórias, mas ele não conhece o pai dele. Tá. Esse primeiro foi em quem? Foi no Gui, fazendo a sequência aqui do meu Rolvinho. Ok, tá. Peraí, deixa eu pegar uma caneta de outra cor pra ficar bonito. Celerinho. Já. Quanto que deu? 45. Já. Oi. Pode seguir. Se ele começa a fazer essa blindagem na alma, eu posso tentar usar o meu olho, meu olhar etéreo, pra poder ver se ela tá fazendo uma blindagem legal, e aí se ela estiver errando em algum ponto, eu guiando ela pra dar um bônus pra ela. Pode ser, e você joga com vantagem os testes. Eu já jogo um pouquinho. Já joga com vantagem? Já. Tá. Considera então como se você tivesse uma inspiração bárdica aí pela ajuda da Toph. Rola mais um, deu o quê então? Qual que é o dado de inspiração basicão, Celerim? 6. D6? Então você tem um D6 aí pra você usar. Quantas vezes ela tem direito a usar esse D6? Não é nos 6 testes, né? Uma inspiração bárdica é baseada no carisma. No carisma da Toph, né? Quantos tem de carisma, Toph? Eu tenho 28 de carisma, mais 9. Ah, mais só, 9. Então só 9 vezes. Não 9 vezes não. A Toph não é bardo, vai ser metade do bônus de carisma dela. Então vão ser 4 vezes. 4 usos. 4 D6 você tem pra te ajudar aí se algum teste for muito ruim. Beleza. Acho que o do Celerim tá bom. Parece que tá, né? 45. É, vou fazer agora do Di. Agora vem aquele 1, hein? 43? 43. Quem que é o próximo? Agora é o Murray. Mais engraçado é que todo mundo acha que eu conheço meu pai, mas... Ih, agora acho que vem aquele D6, hein? É, acho que vai rolar um D6 aqui. Eu acho que vai ter que usar mais D6. Por que você jogou 2 D6? Eu só posso rolar um? Não é com vantagem, né, filha? Não, é só um por vez. É um por vez. Então, só um só, eu achei que eu podia usar mais. É, deu igual o valor, que beleza. Então 39. 39. Não tá tão ruim. É. Agora eu vou rolar o da D. Oh, foi bom, hein? Ok. Próximo. Griel. Vou adicionar um desse aqui também, se eu posso. 42. E agora em Moá, né? Ok. Porra, 46, muito bom. Certo, Cier, 46 é o seu. E como é você que tá fazendo essa proteção, se o Neron ele for em algum momento agir contra algum NPC aí, você tentar roubar a alma do Kurama, por exemplo. Né? Eu vou considerar esse valor seu. Vou considerar o seu valor, porque foi você que fez. E por sorte, é o mais alto ainda por cima, né? Vou adicionar um D6 no meu aqui. Vai adicionar um D6? Eu tenho 2 D6 pra usar ainda. Ótimo, adicione. Posso adicionar? Quem ficou mais baixo que eu não adicionei um D6, eu posso adicionar? Pode, pode. Pode? Vê quem ficou mais baixo aí, eu vou adicionar um D6 então. É a Toph. Que tá com 43. Não, a Toph já adicionou, né? Não. É, se a TOF é não. Um valor 37, não. Mais 5, ela já adicionou. Não, não adicionou não na TOF. A TOF foi 43 bruto. Então na TOF pode adicionar. No Murren adicionou, que tinha dado 34. Isso. Na Lisbeth não adicionou. No e no Griel tinha dado 37 e adicionou. Adicionei, não pode adicionar. E aí foi na TOF, então mais 2. Isso. Só um momento, galera. Quanto deu aí o D6 mais 2? Então vai pra 45 o Griel também. Beleza. Tudo anotadinho, bonitinho. Isso é uma coisa boa pra eu já anotar numa ficha catalográfica em seguida. Fica fácil de consultar. E aí? O que, que vocês fazem agora? Acredito eu que a gente vai entrar pro perigo de tipo aí. Vamos pular no buraco? É, eu tô só esperando aí a maioria. Vamos pular, não vamos, vamos, não vamos, vamos, não vamos. O buraco fechou, fiquei. Quem quer brincar de esconde-esconde, põe o dedo aqui, que o buraco vai fechar. E aí, galera? Pulando no buraco? Acho que sim. Ok. Então tá, então vocês pulam no buraco. Vocês despencam nesse buraco aqui. Alguém apaga esse buraquinho daí, vai, por favor. Quando vocês despencam nesse buraco... Vocês começam a cair, tudo começa a rodar ao redor de vocês, né? Vocês vão tendo aquela vertigem de tudo tá girando ao redor de vocês. Vocês atravessam um portal e aí vocês despencam. Vocês despencam com uma força violentíssima e se chocam contra um solo. Vocês se chocam contra o solo. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ótimo. Vocês se chocam contra um solo fofo e gélido. Tem neve. E por debaixo dessa neve tem gelo sólido. Vocês estão num ambiente inóspito. Aqui. É um descampado árido, porém frio. Um vento cortante, congelante, sopra constantemente, fazendo com que vocês tremam de frio. Nesse lugar bizarro onde vocês estão. A visibilidade aí onde vocês estão é baixíssima. Vocês não conseguem quase que enxergar uns aos outros aí. Nessa disposição que vocês estão, que é a disposição com a qual vocês adentram esse local, vocês mal e mal conseguem se enxergar. Vocês olham para vocês e veem apenas vultos que vocês parcamente conseguem reconhecer. Ah, aquele vulto de kimono é a Toff, aquele vulto de armadura ali é a Lisbeth. Aquele vulto com machado na mão é o Murren. E o mais estranho é o seguinte, algumas coisas acontecem quando vocês surgem nesse local. Primeiro, não há qualquer portal através do qual vocês possam retornar. Segundo, Siere, você praticamente fica cega nesse lugar. Todos vocês, aliás, por causa dessa brancura cegante, brilhando como se tivesse um sol iluminando aí, tá? Essa brancura ofusca vocês. Se ele pra você é ainda pior. É ainda pior. Porque você vê nesse local inteiro um brilho cegante. Um brilho emanando magia pura, magia bruta. Isso ofusca você, quase cega você. É como se você olhasse pro sol. Só que é um sol feito de magia. Esse local inteiro onde vocês estão. Terceiro. E mais estranho ainda. Tudo aí ao redor de você está escuro. Vocês vão... E frio pra caramba. E esse frio, ele gela os ossos de vocês. De todos vocês. O que é muito estranho. Instintivamente, vocês vão se aproximando uns dos outros pra não se perderem nessa nevasca inclemente que açoita vocês. E vão instintivamente também se aproximando do Murin, que é uma fonte de calor natural pra vocês, por conta do machado dele que goteja magma. Porém, vocês se aproximam do Murin e notam algo estranho. O machado dele está completamente apagado. Bom, primeira ação, aliás, reação de vocês. Façam uma salvaguarda de sabedoria, todos vocês, dificuldade 40. Aí que é foder geral. Os ventos, eles vão aumentando, vão ficando mais fortes. Aquele zumbido ensurdecedor. O frio começa a congelar os seus cérebros. Aquele zumbi faz os seus cérebros vibrarem ali. Vai perturbando vocês cada vez mais. Quem passou, quem falhou no teste? Todo mundo rolou? Pera aí, rapidão. Falta-se ele, né? Também disse que tinha dado uma saída. Alguma coisa que não é pra estar ativado. É, a runa do controle tá. Essa ativada. Runa do controle não tá aí, né? Então se eu deu 32 no total. É, só 32. Anex passou. Celerin passou fácil, né? Se ele passou também, só você não passou, né, Mori? Tá. Vocês tomam um dano sônico, um dano trovejante, por causa desse vento, aquela chiadeira do vento nas mentes de vocês ali, perturbando seus sentidos. Quem passou no teste, toma só metade desse dano. Ah, deu baixinho, 12, né? Alguém tem resistência ou imunidade a dano sônico? Eu já não lembro mais. É, pra ter imunidade eu tenho que. Pra ter resistência eu tenho que estar em fúria. Tem que estar em fúria, então você toma integral. Né? Toma integral. Armadura do Ngaka da resistência. Armadura do Ngaka da resistência. É, então eu tomo metade. Tá, não. Não dá resistência, tá bom. Armadura do Ngaka. Misteriosamente ela falha. Vocês não tomam metade, vocês tomam 3 quartos desse dano aí. Ou seja, vocês tomam 9 pontos de dano. Dano sônico. Não é sônico, como é que é o nome? Traduzido? Trovejante, né? Traduziram? Isso. Ok. Vocês também, açoitados por esse vento, vocês começam a congelar e fica difícil de vocês respirarem. Jogue uma salvaguarda de constituição, dificuldade 30. Jeff, a gente recuperou a constituição ou não? Recuperou, né? Tomou um antídoto. Recuperou. Todo mundo passou? É que eu vou jogar muito. Passei. Todo mundo passou, beleza. Vocês conseguem tapar o rosto ali, né? E com aquele vento violento, gélido, né? Vocês se protegem o melhor que vocês podem e conseguem respirar normalmente nesse ambiente inóspito aí. Joguem mais uma salvaguarda de constituição, também dificuldade 30. Isso é pro frio, não é pro vento. Falhei. Falhou, Murin, que legal. Nossa, com 20 de bolo. Eu tenho que tirar 10 ou mais, filho, pra passar. Então, Murin, você vai tomar 13 agora de dano de frio. Com uma armadura do Ungaka tá dando uma proteção, ainda que reduzida, você toma 9 pontos de dano de frio de novo. Esse dano é só pra quem pá, né, no teste? Reação, vou entrar em frio. Peraí, que eu... Sucesso é metade do dano. A falha é dano total, ele tá tomando dano total. Então vocês vão tomar metade do dano também. Ou seja, 4 pontos de dano em cada um dos efeitos. O Murin, ele falhou nos dois, então ele tomou dano cheio, 9 em cada um. Vocês passaram no teste e tomam metade, 4. A partir desse dano eu entrei em fúria. Minha reação foi fúria depois desse dano. Ok. E aí vocês vão jogar por último uma última salvaguarda de constituição. Dificuldade 40 agora. A gente tá na camada do Neron? Sim. É. Eu achava que ia ser um pouquinho mais quente que isso. Acho que ele vai gostar bastante do frio. Acho que não dá bônus nenhum. Quando eu tenho fúria, eu já tive fúria. Vocês são assolados por uma nevasca, uma onda, uma torrente de neve e gelo. Vem pra cima de vocês como uma verdadeira avalanche. Contudo, vocês resistem a isso o melhor que vocês podem ali. Não tem como fugir, não tem pra onde fugir, porque isso vem de todos os lados pra cima de vocês. E aí vocês fazem essa salvaguarda de constituição. Quem falhou? Falhei de novo, 40. Falhou de novo, Murin? Só tirar okay. 20. Alguém tirou um? Não, ninguém tirou um. Tá. Todo mundo vai tomar dano. Quem passou vai sofrer metade do dano. Dano já resistido, né? Subtraído as resistências. E quem falhou vai tomar o dano cheio e subtrair as resistências. O dano, ele é 10d12 de dano frio. Vamos transformar em um lobo também, que assim eu fico protegido do frio, pô. Mais 5d10 de concussão. Então 69 de dano frio, 17 pontos de concussão, de esmagamento, por essa verdadeira avalanche de neve e gelo que vem por cima de vocês. Subtraiam as resistências. Divide pela metade quem passou. Quem não passou, foda-se. Ok. No que vocês despencam nesse lugar, esse vento cortante, esse frio vai enregelando seus ossos. Vem aquela avalanche de neve, passa sobre vocês, cobre vocês de gelo. Vocês se descobrem e saem dali congelando. O que vocês fazem? A menininha ela falou que o Nerão era praticamente um deus. Me transforma em lobo, pronto. Só sei que... Transformou em lobo, beleza. Menininha falou que o Nerão era praticamente um deus aí. E vocês viram no foguinho do Celerim que ele moldou o mundo a seu bel prazer. E fez ambientes, fez um mundo extremamente bizarro. Aí é o questionamento. Ele moldou o mundo a partir do momento que ele caiu aí com o poder das almas? Ou foi algo a mais? Algo a mais. Ele encontrou um negócio aí e a partir desse bagulho que é brilhante que ele encostou, mostrou na história dele ali, ele mudou o mundo dele. Uhum. Isso aí, Lucas, bem lembrado. Sabe o que é isso? Então, tomei 60 de dano total. Detalhe importantíssimo. Siri, você fica cega cada vez que esse vento vem e açoita seu rosto. O frio, tudo aí é mágico. A avalanche que vem e atinge vocês, os pedaços de pedra, eles brilham com magia e vão atingindo vocês. O que vocês fazem? Murin já falou que vai virar lobo, né? Os demais. É uma magia então, isso aí? É, tudo aí é mágico. Cara, tudo aqui é mágico, galera. Tá vendo palhaçada isso aqui. A gente sabe onde que é a entrada do labirinto da caverna do Leão? Se sim, vou dar um TP pra lá. Porque eu não quero ficar nisso aqui não, isso aqui tá me lembrando as uivas. Toff, não tem caverna nenhuma aí de entrada. O que vocês estão vendo é só essa imensidão gélida e branca. Eu perguntei se alguém sabe onde que fica a entrada da caverna do Neron. Aí certo. A gente dá um TP pra lá. Não sei. Exato. Se alguém tá vendo. Tudo bem, desculpa por descrever. Ah, foi mal. Deixa eu fazer aqui pra ficar melhor as barras. Meia meia. Galera, é que a gente vai sair dessa aí. 7, 6, 6. Ó, azul vai ser minha vida total, amarelo vai ser o dano. Então eu tomei -61. Ok, alguém tem alguma ação pra fazer? Eu posso narrar o próximo evento? Tá louco pra sentar o Asinor, né, seu filho da puta? Eu acho que sim, Gui. Eu quero tentar... A gente tá na camada do Nerão. Certo, certeza. Né? Sim. Ok. Então vou tentar localizar o Nerão. Tentar procurar ele nesse reino aí. Ah! Norte, suba, casa do caralho. Ok. Se concentra aí, faz seu teste de Ki Vital aí. Percepção de Ki Vital. Tirei 20 natural. 20 natural. Muito bom. Cadê a percepção de Ki Vital? Deixa eu ver aqui pra eu te dar o resultado. É o 62. Tá me dando nessa forma, não. Tá me dando na outra. Tem que ficar -27, 80. Toff. Ah, oi. Deixa eu só um... Você usa o seu poder, expande o seu ki o máximo que você consegue. É extremamente difícil, exaustivo. Principalmente nesse frio, esse... na cabeça, te desconcentrando o tempo todo. Tá? Você não sente a presença do Neron. Você tem a noção de que você conseguiu expandir o seu ki absurdamente. Se esse local ele for um universo como um Kiarton, em que Kiarton existe... Você sabe que você conseguiria alcançar uma galáxia próxima. Com essa expansão que você fez do seu ki para tentar detectar o ki do Neron. E mesmo assim você não encontrou o Neron. As duas conclusões que você chega aqui: ou esse local ele é tão grande quanto o universo e o Neron ele estaria numa outra galáxia distante nesse mesmo universo, ou esse local é uma subdimensão da dimensão que o Neron está. Ou seja, o Neron está numa outra dimensão, num outro plano, num outro semiplano. Mas você não consegue detectá-lo. É. Pessoal, é o seguinte, eu não consigo detectar o Neron. Pensei numa coisa meio idiota agora. Eu acho que ele deve ter criado alguma coisa embaixo do portal para que quem entrasse aqui caísse nessa armadilha. Ou seja, a gente tem que sair daqui o mais rápido possível. Estamos numa espécie de dimensão paralela onde a gente vai morrer se a gente não sair. De alguma forma. Alguém faz alguma outra coisa? Ô Jeff, eu vou tentar ativar. Eu não sei se vai dar certo. Mas eu quero ativar a minha aura. Eu quero o pessoal tudo dentro dela. Pra tentar manter a gente um pouco aquecido. Sua aura de fogo? Que é a aura de fogo. Ok. Entendi. Pra manter o lugar quente, como vai estar um pouco mais fechado no próximo. Você se concentra, Morin. Tenta expandir sua aura. Tem até barulhinho pra isso. Tenta expandir sua aura. Ela tenta começar a brilhar e ela é suprimida. É como se alguém jogasse um dissipar magia na sua aura. É essa a sensação que vocês todos têm. Não consegue ativar a aura. Ok. Murien, vamos dizer assim, agiu uma vez. A Toph, teoricamente, agiu, vamos supor, duas aí. Vamos considerar que passou mais um turno. De novo tudo. Salvaguarda. De sabedoria CD40. Porra, Diego. Pro dano sônico que tá afetando a mente de vocês. Nossa. Deu. Quanto? Deu 10 de dano. Vamos computando aí. Salvaguarda de constituição. Dificuldade 31. Isso pro dano pra não sufocar. Peraí que eu joguei. Não. E aí vocês vão me falando quem. O dano vocês vão computando automaticamente. E vocês me falam se alguém falha nessa. Quando salvaguarda CD31. A aura da Lisbeth funciona? Ou a aura da Lisbeth também é suprimida? Poxa, boa pergunta. Boa pergunta. Deixa eu ver a descrição do paladino aqui. Pra ser bem imparcial. Eu gostaria que não, mas eu tenho a impressão de que funciona. A aura da Lisbeth tá funcionando. Falei mesmo assim, falei com 3. No de constituição? No de sabedoria? Sabedoria, ok. Agora eu vou jogar constituição. Jogo de constituição é dificuldade 31 agora. A dificuldade ela é crescente. Quanto mais tempo vocês permanecem aí, maior vai ser a dificuldade. Alguém pessoal, falhou no de constituição? Não. Não? Pessoal, ok. Não por nada não, mas se alguém não, assim, não fizer uma magia de teleporte, alguma coisa assim, a gente vai morrer. Teleporte para onde, Toff? Certo. Vamos lá, tem... tem mais salvaguarda. Mais uma de constituição, dificuldade 31. Isso é dano de frio. Aí, 31. 13 de dano de frio. Nossa senhora, falhei. E por último, alguém joga um D6 aí. 5 ou 6, vocês vão tomar uma nova nevasca, uma outra avalanche. Eu tomei 6 de dano. Boa! Quem foi a pessoa responsável? Aê, boa amor, boa, boa. Mata o povo, olha. Sonzinho da avalanche, ó. Menos 6 de dano. Ah não, tem o... O dano sônico foi quanto, Jeff? Foi 10, o total. Então eu tomei 5. Então... 10 de 12 de frio da avalanche e 5 de 10 concussão da avalanche. Anotem seus danos aí. Tá pra não chegar lá no bagulho do Nerona e tá com vida todo mundo. Qual que é o teste desse daí, Jeff? O da avalanche é um salvaguarda de constituição. De novo, vocês ficam todos cobertos de neve. Tá, o primeiro faz o salvaguarda, né? E aí já deu pra entender, né? Todo turno, vocês vão sofrer com o vento que causa dano sônico. Que pode sufocar vocês. E aí a gente vai usar regras de afogamento se vocês sufocarem. E vão sofrer com o frio da nevasca, com o frio do vento. A dificuldade... A dificuldade do dano sônico, do som, é fixa 40. A dificuldade do dano para sufocar e do frio é crescente. É 30 mais 1 para cada turno. Próximo teste que vocês forem fazer já vai ser 32. Tá? E a nevasca é como se fosse um ataque de sopro. Recarga 5 ou 6. Então todo começo de turno eu vou alguém vai jogar, ou eu ou vocês, vai jogar um D6. Se der 5 ou 6, vocês vão tomar uma nevasca. Não deixa a Tamiri jogar, por favor. E aí a nevasca é 10 de 12 de dano de frio, 5 de 10 de dano de concussão, salvaguarda e constituição, dificuldade 40, pra tomar só metade do dano. Me avisem se alguém falhar no teste do sufocamento e se alguém tirar um 1 natural no teste da nevasca. O que vocês fazem? Vou tentar sair, gente. Vou andar tentando sair desse lugar. No meio dessa nevasca aqui, é isso que eu vou fazer. Tentar pelo faro do lobo, já que tá na forma do lobo, tentar arrumar um cheiro aonde eu sei que tem alguma vegetação ou alguma criatura, alguma coisa assim que não tá fora da nevasca, dessa área do nevasca. Faro? Faro do lobo. Ok. Bom, os lobos farejam na neve. Pode ser que isso ajude, já que a visão não tá permitindo. Você vai jogar um teste de percepção então, Maureen? Ativada que não seja no teste. Nós temos miniatura perdida lá longe. 29, Jeff. Quem que tá perdido aqui? Aí eu botei a minha aqui pra eu controlando a minha life. Ah, tá, entendi. Desculpa, desculpa. Pera aí, que vocês estão aqui, ó. Vocês estão todos aqui, ó. Vou centralizar vocês. Se acharam aí? Achando. Eu já tinha colocado as miniaturas. Então mata esse Murin normal aí, deixa só o lobinho. A Toph já tá com o marcador de condição dela, ó. Tá cega. Pronto, matei. Ah, tá blind. E aí? 29. 29, Murin. O gelo tá congelando o seu nariz. Você não consegue perceber aromas. É muito difícil você perceber o aroma dos que estão próximos aí. Se tem alguma coisa aí que possa ser farejada, você vai ter que instintivamente se aproximar mais dessa coisa antes de conseguir percebê-la. É, vou andando, Jeff. Eu tô, tipo, só que você vai tentando farejar alguma coisa, por mais que eu deixo o pessoal pra trás. Em que direção você anda e o quanto você anda? Mova sua miniatura aí. O Moro, o vento vem de todos os lados ou vem de um lado só? O vento vem de todos os lados. Ele vem, ele bate nas costas. Quando você pensa, você tá nas minhas costas, bate na sua cara. Ô, droga! Bate no seu lado, né? Bate nas costas do outro lado. Vocês estão tipo de outra volta. Eu vou andar o meu movimento na direção pra minha frente, que eu tô tipo assim, a gente desceu, certo? Ó, imagina assim, ó. Pra cima norte, direita leste, esquerda oeste, baixo sul. Vamos considerar a Rosa dos Ventos tradicional. Na hora que a gente caiu do portal. A gente caiu ali do portal. Nossa posição foi pra norte, leste, oeste ou sul. A gente caiu. Vocês caíram nessa disposição que tá aí, ó. Tá, eu vou rumar pro norte então. Ó, vou botar uma bússola aqui pra orientar vocês. Vocês falarem pra mim pra onde que vocês vão. Pro norte. Mando pro norte. É. Ok. Então se desloca seu deslocamento aí. Murin, conforme você vai andando, conforme você vai avançando, você percebe uma coisa diferente. Tá extremamente difícil você se deslocar. Tem uma grossa camada de neve ali que cobre os seus pés. Apesar de ser neve e estar cobrindo você, o chão ele é escorregadio, é bizarro isso. É neve, você afunda, mas ao mesmo tempo você escorrega, tá? E o pior de tudo, o seu corpo, Murin, ele está extremamente, extremamente pesado. Sabe quando você está com 5 níveis de exaustão? A sensação que você tem é essa, seu corpo está pesado. É estranho, é bizarro. Você sente o seu machado como se você não suportasse o peso dele. É muito incomum isso. Pra você se deslocar, você é obrigado a fazer um teste. Não dá só pra botar um bagulho de deslocamento, anda metade. Você tem que fazer um teste de atletismo ou acrobacia. Dificuldade 20. Pra você se deslocar todo o seu deslocamento aí. Se você fizer só o atletismo. É, atletismo. Isso aí. Atletismo é maior. 46. Passou, de boa. Tá, e aí? Como você usou atletismo? Você faz uma salvaguarda de reflexos de destreza. Dificuldade 20 também. Aí você me fode. Salvaguarda de destreza. Se você falhar, você simplesmente vai escorregar e vai cair. Não é nada grave, não. Então, só tomar um tombo. Já. Caiu? Ah, eu tenho 6 de bônus. Tipo, tirar 40... Nem ok, você vai andando. Quando você vai chegando mais distante possível... cai no meio da neve ali. Vem aquele vendaval, rapidamente vai cobrindo você de neve. Tá? Gente, vocês veem o Murin já desaparecendo ali. Já indo se afastando. Essa foi a ação do Murin, né? E o que vocês vão fazer? Qual a ação de vocês? Que da hora, um lobo branco no meio da neve. É. Só o Grial vai conseguir enxergar você. Eu já dei dois passos ali, eu já sumi. Ninguém vai fazer nada, não? Dá escudo ali pra gente. Ninguém vai fazer nada? Eu já dei minha teoria já, que a gente tá numa espécie de armadilha. A gente caiu do portal, ficou preso nessa armadilha e vamos morrer congelado, sufocado. É, a ideia mesmo. Então, ninguém tem teleporte pra tirar a gente daqui? Teleporte não tira a gente daqui. Hã? Teleporte não tira a gente daqui. Não? Por que não? Não. Porque continua sendo o mesmo plano. Tudo bem, mas um teleporte não consegue levar a gente pra outro plano? Não. Não? Ah. Ok. Alguém consegue fazer um campo de magia? Eu posso tentar fazer um escudo pra gente, pro vento não chegar na gente. Pro vento e a neve. Como que é o nome da mina lá mesmo? Urante? Não é Urante? É? Ah, Chantix Fonterra. Fonterra. Ô, Jeff, você falou... Perdão, pode falar. Não pode falar, não. Você estava pensando nela. Tudo isso aqui é magia, né? Aham, aparentemente sim. Sim. Tá, eu vou... Tá. Então, tô pensando no quê? Enquanto você pensa o que ele faz, já começa a fazer uma oração pra Chanté, que é a deusa da vida, né? Aham. E peço pra ela proteção e pra criar um campo de magia, antes que essa nevasca nos mate. Certo, faz uma reza pra deusa da vida de Toril, já que a de Arton quebrou. Toff, já que você tá fazendo isso daí, então, rola um D4 pra mim, por favor. Peraí que tem que gastar um ponto heróico antes. Joga um D4. Ok. Beleza. O que vocês vão fazer? Toff tava falando. Fazer um escudo pra gente. Fazer um escudo? Como vai ser esse escudo? Ah, vai ser um escudo de ar, parece que tá disponível ali. Um escudo de ar. Isso. Certo. É, deu 4 o meu teste, já. Eu vi. Escreva seu escudo. Rola até se tiver que rolar, Siri. Faz sua ação aí. Ok. Eu quero fazer um escudo com o próprio ar que tem ali. Então eu vou criar uma redoma da gente, já que vem de todos os lados. Uhum. Como se fosse uma bolinha assim, bonitinha, de ar mesmo, pra que esse ar, quando bata, ele vire em outra direção. Certo. Ok. Entendi. Deixa eu ver aqui. Redoma? Não entendi, Brad. Consegue controlar essa redoma? Aí a gente vai ver no próximo vídeo. Não, mas eu acho que sim. Siri, porque... sua salvaguarda de constituição, CD 33. É que na hora que o vento estiver vindo assim, né? Eu consigo ver o vento vindo, eu quero tentar dissipar o vento. Pronto. Ok. Passou, né? Sim. Bom. Siri, você consegue fazer sua redoma. Ela protege vocês. Os ventos, eles diminuem. Ainda tem vento que consegue passar através da sua redoma. Uhum. Extremamente bizarro. Mas eles diminuem de intensidade. Tá vendo? Dá uma diminuída na intensidade dos ventos. Mas eles ainda assim, eles conseguem passar. Celerin, bom, a Toph pediu proteção pra achar um Thea. Né? E... Celerin, qual que vai ser a sua ação? Eu vou ameaçar fixamente da direção que vem vindo um vento. E eu quero dissipar magia nele. Dissipar magia. É tudo certo. Mágico aqui. Alguma uhum. coisa vai cancelar. Ok, tá. Eu vou gastar do terceiro nível mesmo. Ok, toma uma inspiração pra você. E toma uma inspiração pra Ciere também. Eu dei pro Murin, né? Por usar o faro. Dei. Muito bom. Tá, foi as ações de todo mundo. Joga um D6 alguém aí, por favor. Eu não vou não, rola outra pessoa. Sei, é assim, ó. Tá, Celerin, você vê... Aquela nevasca gigantesca, aquela avalanche vindo na direção de vocês. E aí você se concentra e lança o dissipar magia. Aqueles flocos de neve, parece que você está dissolvendo os flocos de neve. Chega uma brisa tênue até vocês, que é detida pela redoma criada pela Ciere. Boa. Vou mandando assim. Ok. Bom. Vocês podem fazer o movimento de vocês, se vocês quiserem se movimentar, tá? E aí o que acontece é o seguinte, o Celerin ele dissipa a nevasca e a Ciri bloqueia a nevasca com a muralha de ar. Essa muralha, essa nevasca não vai afetar vocês, tá? Os outros efeitos todos... deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Não. Os outros efeitos todos, eles vão atravessando pouco a pouco a barreira criada pela Ciere e afetando vocês. É como se esse vento gélido ele fosse corroendo a redoma criada pela Ciere. E eles vão chegando até vocês, atingindo vocês, certo? Só que mais fracamente. Então vocês vão rolar sim os testes novamente, só que todos os testes com vantagem, tá? Vocês têm vantagem já? Sim, eu não. Quem já tem vantagem, então, nesse caso específico, vai rolar uma tripla vantagem, vai rolar um dado extra, tá? Ou seja, não é vantagem, vocês vão rolar um dado extra e pegar o melhor. Se vocês jogam um dado, jogam dois. Se vocês jogam dois, jogam três dados e pegam o melhor pra fazer o teste. Ok? Ok. Beleza. Ciere, você tá então em concentração com essa redoma. Uhum. Tá? E mantendo essa redoma tá dando vantagem pra vocês nos testes aí nas salvaguardas, tá? E a Toph tenta contato com a Chantea. Só que, Toph, a sua oração, pelo menos por enquanto, ela não é respondida. Ok? Hoje é. Na real, não tentei entrar em contato com ela, não. Eu fiz um roleplay. Acho que você interpretou errado. Então, refaça ou explica pra mim. Eu falei que eu faço uma oração pra Chantéia, pedindo que ela nos proteja, e aí eu crio um campo antimagia. Ah, você cria o campo de magia. Essa parte que eu não tinha entendido. Sim, tanto que eu gastei um ponto heróico pra isso, porque eu não tenho. Tá, ok. O pessoal tava falando se ia fazer alguma coisa... Não, eu não... Eu tava entendendo que era Chantéia fazer. Não, okay. Não, eu falei que eu só ia rezar pra ela só por isso. Entendi. Então, beleza. Então isso muda completamente de figura agora, tá? É, o Celerin, ele dissipa a nevasca e a Toph faz o campo antimagia, que é aliado à proteção criada pela Ciere com a runa do ar, impede... Campo de magia dura quanto? É concentração? Não faço ideia, eu nunca fiz. É... concentração. Na então época era natural. Então é concentração. Então vocês, até uma hora dura o campo antimagia. Tá? Então os dois efeitos, eles estão se somando. Runa do ar e o campo antimagia. Campo de magia é uma esfera de 3 metros de raio. E a redoma de ar tá envolvendo todo o grupo, né? Sim. Não, burro. É, tá certo, 3 metros de raio. Tá aí, ó. Campo antimagia, então. Ao redor da Toph. Como vocês estão agora protegidos pelo campo antimagia e pela runa de ar, vocês estão protegidos completamente. O vento agora ele não está mais atingindo vocês. Vocês sentem até passar a brisa ali, mas não chega a ferir vocês. Toph, você está em concentração, magia comum, sem qualquer penalidade. A Ciri está concentrada na runa. Deixa eu ver se a runa exige alguma coisa por estar concentrada nela. Cada rodada de concentração... Vamos mais segundo teste, põe penalidade, tá. É, a gente nunca abordou isso, né? Fazer um teste de concentração para manter a runa. Vocês acham justo repetir o teste de constituição para não tomar exaustão enquanto tá concentrando a runa? Repetir a cada turno? Acho que sim. Acho justo. Os demais? Eu acho justo. Pode ser. Sim. Deixa eu até anotar aqui na minha folhinha. Então tá, então... Se ele vai fazendo então teste de concentração todo turno, de constituição todo turno, pra manter a concentração na runa. Ué? É só um teste, né? Jogar só a constituição, né? Isso, constituição. E qual que é o CD? 33, né? Ok, passaram em pôr nesse turno. Vocês estão todos juntos, né, imagino. Aham, não sei quanto que o Murray andou, mas eu suponho que a gente tem aí no próximo... Não, eu dei meu movimento, mandei... Então, vamos juntar a galerinha aí, dentro da redoma da Toph, né? Que tava todo mundo juntinho lá pra ficar todo mundo pertinho do Murray, eu tinha descrito isso. Arbitrei essa parte, então vocês estão todos próximos aqui da Toph, né? Oi. Tem uma miniatura minha que tava atrelada aos outros bichinhos e eu não consigo mexer ela sem mexer os bichinhos. Ah, eu soltei, eu desagrupei. Ah, você desagrupou? Desagrupei. Então eu vou apagar o Mayu, porque eu tinha posto outra eu. Eu desagrupei. É só você clicar com o direito em avançado e aí você pode agrupar ou desagrupar com outras miniaturas. Aí você pode mexer o Kurama e o QWERTY juntos. Beleza, então. Ah, o Murin ele tá fora da redoma da Toph, né? Então o Murin vai tomar os efeitos, sim. Sim? Pera aí, eu acabei de perguntar. Não é que ele não sendo cuzão, não, mas acabei de perguntar se ele tava muito longe. Se. Então eu falei, a gente chegar próximo a ele pra poder fazer as coisas. Mas aí é meu argumento. Tudo bem, tudo bem. O não chegou. Vocês têm direito ao movimento de vocês, vocês podem andar até ele. Isso aí sem problema. Posso mover todas as miniaturas aqui juntas? Eu sabia quanto ele se moveu. Aí ele falou, eu movi meu movimento, meu deslocamento. Que é... Quanto que é? Eu vou ver aqui, foi uma lupina. Vê seu deslocamento. 12 metros. 12, tá. Beleza. É, 6 squares. Pra vocês chegarem até lá. Oi? Eu ia falar, no caso, eu falei que minha ação seria antes dele se mover, né? Na linha do tempo. Então eu fiz, eu me movo depois. Tudo bem. Pra ir próximo a ele. Tudo bem. Ok. É, vamos entender que vocês estão fazendo as ações aí coordenadas, né? Porque a gente não tá no combate, não tá jogando iniciativa nem nada, então vamos considerar que vocês estão fazendo tudo coordenado, tá? Então beleza, então vocês estão juntos, fez todos os efeitos, o Murin não vai ser afetado. E aí pra vocês se deslocarem junto com o Murin ali, vai precisar de teste. Agora deixa eu ver. Vocês têm duas opções. Ou fazer um teste de atletismo e um teste de uma salvaguarda de destreza para não cair, atletismo para se deslocar, ou fazer simplesmente um teste de acrobacia para ir andando sem cair. E com isso percorrer o deslocamento de vocês, percorrer os 12 metros. Vocês escolhem, a dificuldade é 20, podem jogar aí. Repete, por favor, é ou Ou acrobacia, dificuldade 20, ou atletismo, dificuldade 20. Quem optar por atletismo tem que fazer também uma salvaguarda de destreza pra não cair. A acrobacia já condensa os dois, né? Tá. Ui, quase deu 20 ali. Nossa, 7,5, tá na hora de a gente parar, né? Fica melhor pra vocês. Alguém caiu? Não. Ninguém caiu, né? Agora deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, todo mundo se deslocou. Alguém joga um D8. Uia, um. Mas que merda, hein? Quando vocês chegam naquele ponto ali, todos juntos com o Murin, ele tá farejando o ar. O último de vocês a chegar pisa e vocês escutam crack. E o chão desaba sob seus pés. Caímos no rio. Quem não queria cair no rio? Vocês desabam num abismo. Todo mundo salvaguarda de destreza, dificuldade 40. Aí eu não nem vou. Só vou jogar pra ver se eu tiro 20, porque do resto. queria tanto ter tido um teste de percepção aí. Eu vou jogar vou gastar uma inspiração e jogar com vantagem. Joga aí. Eu tirei um 20, hein? É, eu tirei. Nossa senhora, tirei. Já tá roubando, já quer foder a gente. Ah, vá, agora que percebeu isso? Quem passou? Eu passei. É, save do que já? Perdão, de destreza? Destreza. Tá. CD 40. Por incrível que pareça, não passa. Você passou? Não passa? 41. Passei, 41. Ah. Alguém falhou? O do Murren foi no detalhe, né? Eu quase passou. Quem que falhou aí, o Murren? É, só 8. Você? Faltamos mais 25 pra passar. Tá. Foi no detalhe. Detalhe, eu tirar um 20 no dado. O chão ele desaba sob seus pés. Tá? Vocês se jogam assim, se agarram nas laterais como pode, e aí desaba o chão, aquela grande quantidade de neve e gelo, e o Murren desaparece ali embaixo. Murren, você está soterrado, congelando e sufocando lá embaixo. Então vamos lá. 10 de 8 de concussão você vai tomar. E você está sufocando. Sufocando. Eu devia ter notado isso, né? Sufocando, você consegue permanecer vivo um número de turnos igual ao seu modificador de constituição. Eu consigo sobreviver 10 turnos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. 10 turnos você consegue sobreviver. E você está soterrado. Bom, foi o turno de vocês. Caiu na armadilha. Desabou. Certo? Foi meu turno também que vocês bloquearam com os poderes de vocês. Ah, e tem mais uma coisa. Ok. Dessa vez vai ser assim. Alguém joga um D8 de novo. Um. Ok. Beleza. Show. Legal. Beleza. 7h35. Vocês querem fazer uma ação e encerrar ou querem parar por aqui já? É, depende. Quer terminar numa cena que vai deixar a pulguinha atrás da orelha? É, a cena que tá a pulguinha atrás da orelha agora, né? O Murren soterrado. É, o Murren, você caiu no buraco, né? Joga um D8 você também, já que você caiu no buraco. Sete. Oh, Murren, você tá enterrado ali sem conseguir respirar. Você tá tentando prender o fogo, tá sufocado ali. Tentando respirar e não vem ar pra você porque você tá soterrado. Você tenta se debater, tenta escavar e aí você bate a mão assim e você toca alguém. Você não está sozinho aí, meu caro. Pra quem tá aí? Fim da sessão? Fim da sessão? Tem alguém? É, só pode. Tem alguém aí com você, amor. Tem alguém aí com você. Você joga um dado aí pra mim. Imagina 149. Eu acho que é um D100. Sim, Murren, você joga um D100. Barra R. Um 5 quinado, mas tá valendo. 65, vamos ver aqui. Bom, 65 é semi-quase ou 66, né? Quase. Passou perto ali. Deixa eu ver aqui. Cadê? Abismo. Aí eu caí pra uma camada diferente, viu? Não, o pior é você tá fudido desse jeito e tem alguém que bater em você ainda. Será que tem uma imagem disso? Essa foi boa. Eu acho que tem imagem desse bicho, sim. Ou será que não? Alguém procura aí na internet pra mim uma imagem de uma criatura chamada Mane. Mané. Bota aí, Mané D&D. Essa criatura que tá junto de você, Morin. Demônio. Que isso, velho. Tá parecendo o bebê de Rodney Mary, só que maior. Cadê? Por que que eu não tô vendo? Onde vocês estão vendo isso? Jogaram no Google e apareceu uma coisa aparecendo feia? Aparecendo não, mas é um bebê de Rodney Mary, só que um pouquinho maior. Ele não copiou o link, não. Olhando aqui. É esse. Mané D&D. Ah, sim. Esse bebê de Rosemary, tudo cheio de vermes, Morin, é o que tá aí com você. Putrido. Vai morrer. Só que ele tá congelado. Pra sua sorte, ele está congelado. Que você... Você bate nele, o que você faz na hora que você bate a mão nele? Soterrado ali. Ué, vou tentar ver o que é, né? Você vai apalpando e você percebe que é uma criatura congelada, uma criatura morta. Toda cheia de pústulas com vermes congelados. E ela tem pertences. Tem loot. Que loot? Pega o loot! Aí, de repente, Mur, você sente outra criatura passando por você como se estivesse cavando loucamente de cima pra baixo. Na hora que você percebe a Ciri. Minha Ciri. Não duvido muito, não, viu? Aí você acha ela vem te salvar, não. Ela vai lá no corpo e passa. Eu vou lá pegar o loot, você que lute, vim. Loot, foda-se. Vou pegar o loot e você que lute. Essa foi boa. vamos finalizar então, galera? Vocês têm alguma coisa importante que vocês queiram fazer agora e não quer esquecer pra semana que vem? Eu acho que continuar, porque no semana que vem é outro dia, né? Não, nada que eu não tenha em mente. Eu particularmente não. Então, bora finalizar. Não, mano, tem outro jeito, né? Então. Ok, bem-vindos ao é um inferno de gelo. Arrombado, filha da puta. Nerão é cuzão mesmo. Vamos fechar então, galera, porque já tá tarde. Eu tenho cocitas para fazer. Beleza? Vixe Maria. Bom, espero que vocês tenham se divertido. Eu gostei pra caralho. Foi muito foda, principalmente a parte do Nerão com o pai do Murray. Foi do caralho, velho. A parte do Neron aí, bônus total pra vocês, porque vocês me pegaram de surpresa, eu não esperava por isso. Saiu tudo no improviso. Com coerência, lógico, mas tudo no improviso, porque não era nada disso que tava preparado. A parte do gelo, passei algumas semanas preparando. A gente só viu um pedacinho dela. Foi sensacional demais. Bom. O Adam Warlock, irmão do Neron. Você mandou a imagem, não aguentei. E o Neron é o Neron mesmo. Tem um demônio na DC chamado Neron. Que é aquela imagem que eu mandei pra vocês. Por isso que eu fui catar o Adam Warlock de sacanagem. E que ele tem um jarro das almas. A hora que você mandou, eu achei que era o... Eu não vou lembrar o nome dele. Do Night Stalkers, cara. O vampiro lá. Como é que ele chama mesmo? Darkstalkers? Ah, Darkstalkers. O Dimitri. Dimitri. Dimitri, é isso. É Darkstalkers. Do joguinho a barra anime. É o Dimitri. Isso. A hora que você mandou ele de lado a primeira vez, eu falei, caralho, é do Darkstalkers aqui, da hora. que fosse. Parece eu muito. Suspeitei que era da DC, porque tem uma foto ali dele que parece o Arqueiro Verde. A segunda é bem característico mesmo. Paleta de cor, né? É. Uhum. Não, o rosto também. Ah, o rosto é bem genérico, mano. Você pega a Liga da Justiça, por exemplo, puta que pariu, velho. Até a Mulher Maravilha parece o Arqueiro Verde. Ô, Lucas, você já sabia que o Neron era um demônio da DC Comics quando você bolou? Não. Olha, eu que... imaginava, mano. Olha que porra de coincidência, mano. Que porra de coincidência do caralho. E o cara é um demônio que negocia almas, ele tem um jarro das almas. Incrível, incrível. Da hora. O jogo toma vida e a gente nem percebe, né? Aí alguns diriam que é plágio. então, mas é verdade, cara. Se você parar e pensar, tipo assim, ah, eu tive uma ideia, não sei o que, não, será que alguém já pensou isso? Sim, cara, a chance é muito grande. E coincidências acontecem. Só porque você fez parecer não quer dizer que você plagiou. Pode o ser tempo todo. Tiveram algumas ideias legais. É. Não, é incrível. Quando eu li, eu fui ler a história do Neron, tudo, falei, nossa, que foda, bateu certinho. Muito massa. E a inspiração pro irmão do Neron veio de Conan. Ó, oh, grande musiquicha. Hã? O Conan também mata o irmão dele? Não. Na história do Conan tem dois magos que vão em busca de um artefato poderoso e aí um mata o outro. História bem legal, bem interessante. Eu chupinhei tudo da história. Até o que tá pra acontecer. Conan é tá foda, foda-se. Isso é plágio. Isso é plágio. Isso é plágio. Isso é plágio. Até o nome do irmão eu chupinhei de lá. Deu uma maquiadinha assim, mas eu chupinhei o nome. Troquei um S por um Z, mas o resto tudo igual. O H por um R, mas... É isso aí. Valeu. Beleza, galera. Beleza.